Super Controle. Let's ride. Estamos começando mais um podcast. Finalmente, então, Julie, a segunda parte da saga do Ouriço Azul. Ouriço entre parênteses. Isso, Dourado Ouriço. Que nós tínhamos prometido, ouvindo outro cast, que ia sair em maio, em junho, no lançamento do episódio 1. E está saindo em maio, em junho, só que do ano seguinte. Com certeza. Usamos toda a nossa marotice da data, né? Mas é também porque é uma data simbólica, né? Afinal, o Sonic está completando 20 aninhos. Né? E é o quanto? Olha ali. No meu aniversário, né? Vamos falar da segunda parte do Sonic. Sim. Que a primeira a gente falou de alguns jogos, vocês podem escutar, o link está logo abaixo. A partir do Sonic Adventure, do nosso Dreamcast. Até todos. Como são muitos jogos, a gente vai falar deles. Uma pilha. Vai falar sobre eles, mas não vamos divagar muito, porque é um negócio muito longínquo. E vocês sabem, ouriços azuis causam coisas no planeta e é muita aventura. É muita aventura. É, pra definir esse cast, pode dizer que é quando o ciclo começou de fato, né? Se lá no primeiro. É, há o ciclo um ano Sonic, atrás, verdade. Exatamente. Foi sobre o Sonic 1, o 2, o 3, agora, né? É a era Dark, sem referência aos presentes. Do Sonic. Então vamos começar. Estamos um pouco desfalcados hoje. Sim. Eu sou o Fuca e o Sonic pegando princesas eu não curto. Né? Olá, eu sou a Gigé e eu tenho um Sonic de estimação e ele joga PSP. Que isso? Eu passarei fotos, vocês vão ver. Veja fotos, clica aqui. É, veja fotos. O link está no post. Aqui é o Diego e, pra começar, Tails é melhor do que Luigi. Então se fala, vai ter isso. Isso, dois rabos é melhor que um só. E pra quem não sabe, o Diego que acabou de se apresentar é nosso colunista em duas colunas no site, o Checkpoint e a lista de compras, né, Julie? Com certeza, né? Ele que compra todas as listas. Tem que ter uma lista de todas as compras, né? Isso. Você compra, faz a notinha, entrega pro Diego, ele posta no site. É isso aí. E o nosso convidado muito especial, o Sonic do Mal, Sonic Escuro, Sith Sonic. O que é isso, Julie? Direto do site Sonic Zone, por favor, se apresente. Oi, a Dark Sonic aqui falando, quero agradecer o convite. E se for pra falar uma frase do Sonic aí, tô mais preocupado, assim, a discussão em torno da comunidade é: onde o Sonic guarda os anéis? Caraca. Nossa, você não. Os anéis anais. Aqui é o Julie, e para o ciclo parar de ciclar, tivemos que injetar cores no Sonic. Ó, oh, sim. Ai, meu Deus. Então, agora que todo mundo se apresentou, vamos à dança dos e-mails. Com certeza, logo após Sonic Parte 2. Dança da princesa humana com o Sonic. Shake it, meio. Shake it. E muito bem, chegamos a mais uma leitura de e-mails do Super Controle Podcast, eu e Fusca, né, nesse podcast de Duque. Sim, uma leitura de e-mails, boca suja como Duque. Muitos e-mails, né, recebemos, mas vamos ler pouquinhos, pois temos muitos recados. E falando em recado, né, estamos com 800 seguidores no Twitter, 510 agora, sei lá quantos, e já sorteamos, né, o nosso prêmio de Portal 2. E quem foi o sorteado, senhor Matheus? É o Hugo, o nome do cara, o Dr. Fritz, arroba Dr. Fritz, ó, sim. Sim, o Dr. Fritz. O Fritz ganhou o Portal 2, então, pro Steam, e já foi enviado, ele já está feliz, já está contente, sorridente, já chamando o pessoal pra jogar aí em dúvida. Em dúvida no Steam, né? Claro. Steam. E já que o primeiro sidecast foi completo, né? Foi realizado com sucesso, já podemos pensar no segundo, né, Fusca? Mas isso vamos deixar mais pra frente, mais adiante. certo? Assim como um bom RPG, sidequests vão aparecendo com o tempo. Com o tempo, isso mesmo. E pra quem não sabe, né, foi confirmado essa semana aí, né, o evento Video Games Live em Porto Alegre, cara, no dia 12 de outubro de 2011, né, e estaremos lá, Super Controle estará lá. Sim, sim. E mas, está, 12 de outubro? Tá ainda longe, né, mas com certeza a gente vai fazer um videocast lá, vamos pensar numa coisa bacana aí. E quem sabe, né, encontrar ouvintes lá no evento, não é? Por que não? Por que não? Estaremos lá, então, cobrindo muita música. Muita música. E gatas. Espero que sim, né? Porra. Mas até lá tem tempo, então. Avisaremos notícias sobre o evento, certo? Então, Fuca, vamos ler rapidão alguns e-mails aqui, né? Vou começar aqui. O primeiro e-mail é do Andrew Lambucum. Que é isso? Lambucum. Não sei, né, cara? O que é isso? Meu nome é Andrew. Eu sou de Itaquetetuba, São Paulo, 15 anos. Olha, só um jovem, né? Um jovem rapaz. Ótimo cast, apesar de nunca ter jogado direito os Duke Nukem. Que é isso? Vem com pera. Ele tem 15 anos, deixa ele, né? 15 anos. Mas olha só, ele disse que foi um jogo que chamou minha atenção no PlayStation, porque tinha mulheres seminuas pela fase. Poder mijar pra ganhar energia, se olhar no espelho e muito mais. Mas a coisa que mais me chamou a atenção do jogo foi o fato de na parte da estação do trem, na primeira fase, tem um telefone que dá pra ouvir duas pessoas fazendo sexo. Olha, cara, isso a gente não sabia. Como diz o Julie, é idêntico à vida real, né? Isso aí, cara. Depois de ouvir uma piada de uns participantes dizendo que aqui no Brasil Duke Nukem será dublado pelo Alexandre Frota, eu tive ideia e fiz esse vídeo mostrando que seria o Frota dublando Duke Nukem. E aí ele mandou o link aí, que é muito escroto esse link, mas é muito obrigado, cara. O Frota dublando o Duke Nukem. Se colocar o Frota, a gente pinta o cabelinho do Frota aí de amarelo, coloca um óculos, faz um pornô do Duke Nukem, aí sucesso, hein? Sucesso, hein, cara. E aí ele fala, por enquanto isso, um abraço. Então o link do vídeo que ele fez aí tá no post. Vamos ver. Estou jogando as cartas pra cima aqui, vamos ver. Peguei uma. Seu Diego Maurício. Vejam só, seu Diego Maurício. De Ribeirão Preto, São Paulo, mais um paulista, 25 anos. Esse é vétio. Esse é vétio. Isso é vétio. Ele gostaria de parabenizar a gente pelo cast, que poucos teriam coragem de fazer. Super Controle tem Balls of Steel. Só isso que eu digo. E ele diz que Duke Nukem é um game com fator ama e odeia. É por aí, né, Matheus? Outro se emociona, outro acha uma merda. É verdade. Aqui, acho que vocês comentaram absolutamente tudo sobre Duke Nukem, até o estilo falho da programação, e que Duke Nukem chuta com as duas pernas e ainda consegue segurar a arma na mão. Ele é o Duke, ele pode fazer isso, não é falha de programação. Me recuso a dizer que é falha isso. Imagina, é super bem programado, né? E aqui ele manda um link num site que é uma lista de acontecimentos que fizeram história em 14 anos. Enquanto o Duke Nukem estava sendo feito, desfeito, refeito. E aí, ele mandou o link aqui que vamos colocar no post depois, não é, Matheus? Isso é muito ótimo. Não sei se você chegou a ver aí, Fuca, o link. Vi. Duke Nukem Forever List, muitas coisas. Olha só, todos os Final Fantasies foram desde o 7 até o Final Fantasy 13? Todos os GTA, amigo, todos. Enquanto o Duke Nukem Forever estava sendo feito. O Zelda, do Ocarina. Milhares de Zeldas. Milhares. De Sims, todos também, meu Deus. É muito bizarro. 75 jogos baseados no universo Mega Man em todas as linhas do tempo imagináveis. Vejam só. É uma coisa muito boa, cara. 50 jogos de Star Wars. A Valve surgiu e mudou o mundo do FPS. Todos os Halo saíram. Gran Turismo, que Lanzoni ama. Todos os discos da Britney Spears foram lançados até pela sexta. Pelo que Forever ainda não tinha saído. É isso, vejam só. E tem mais muitos outros fatores que leiam a lista aí que está no post. Leiam a lista. Olha só, Stephen King escreveu 16 livros. Quando ela chega, tem muita coisa, muito legal. 9 guerras começaram. Ai, meu Deus do céu. 125 ciclones tropicais, que é isso? É muita bobagem, né? Muito bobagem, mas então clique aí no link também. Obrigado, Diego Maurício, por esta lista. E Fuca, o pessoal pediu pra gente comentar um pouco do Duke Nukem Forever. Não sei se tu chegou a jogar, eu joguei, achei um saco. Joguei na casa do dono da internet, Leonardo Grison. Eu achei divertido, mas Nota-se que é um jogo datado, né, Matheus? Nota-se que tem muitas mãos que mexeram nele, que é um jogo que, se tivesse saído há 5 anos atrás, seria um baita jogo. Hoje já não é tão assim, mas eu acho que ainda tem o seu fator de diversão. E ele tá vendendo, cara, porque ele tá com o preço ainda de custo lá no Steam, sabe? Acho que tá $60, não dá assim. Tá louco, né? Um preço do lançamento. Ah, deve ter. O pessoal curtiu, assim. Isso é verdade. Comprar o jogo, mas assim, críticas bem baixas, assim, né? É uma pena. Né? Ducão, né? Ducão, nosso amigo Ducão. Então acho que é isso, né? Vamos voltar ao cast de Sonic, esse que eu não participei, mas eu escutei. Sim. Vocês têm que se fuder, né, cara? Falaram mal de Sonic and Sega All Stars Racing. Uma bosta! Vamos. Como vocês vão ouvir aqui em seguida. Muito triste. E até o Lobinho ganhou elogios. Eu não acreditei quando eu... Ouçam, tá muito legal esse cast. Muito trollagem. Então é isso, meus amigos. Vamos agora voltar para o cast de Sonic. Matheus já se despediu, já ele não participa. Vamos lá, voltando. Dança dos e-mails. E voltamos de mais uma leitura de e-mails. Então, vamos começar de onde paramos da outra vez. Dreamcast, 1981. Não. 99, 98, perdi o tempo. Olha, pra ser preciso, eu peguei aqui, ó, 18 de março de 2010. Foi a última vez que se falou de Sonic nesse podcast. Voltamos um ano e... Voltamos não, né? Vocês voltaram. Um ano e meio quase depois... Pra falar sobre a parte ruim, a parte não tão boa, a parte controversa. Pra mim tá ótimo. É um tempo bom. É um tempo bom. Vamos discutir, que o ciclo parou de ciclar. Vamos discutir. Então, estava todo mundo jogando Sonic 2D, né? A SEGA, aquela aventura. Lancei este videogame, que é a máquina dos sonhos, Dreamcast. A nova geração, que isso? Isso, a nova geração, antes da geração velha ficar velha. E para introduzir o Dreamcast, ela lançou em 1998... Exatamente no dia 23 de dezembro, Sonic Adventure para Dreamcast. Eu gosto, hein? Eu gosto. É o primeiro Sonic decente em 3D. Tu via ele de trás, gráficos lindos, tinha estupendos. Tinha baleia, eu curti, eu tinha baleia lá. Primeira fase, quem não lembra? Porque eu acho que ele foi, incrivelmente, o primeiro Sonic 3D de verdade foi o melhor nessa transição, assim. Ele conseguiu manter a essência. Os caras tiveram... Sonic velho, sabe? Os caras tinham um problema, porque a transição do Mario pro 3D foi muito boa. Sim. Então eles tinham que fazer um negócio muito bom também. É verdade. Eu acho eles que eles conseguiram fazer uma coisa linear ainda. Sim. Só que eles colocaram várias coisas novas. Por exemplo, os humanos, né, e tal, que até então não se tinha muito contato. Eles colocaram... Tem um elemento 3D, né, que é o principal. E colocaram também a adição que você pode jogar com todos os amigos do Sonic, né? Fora, sei lá, a trilha maravilhosa, tem aquela abertura com a Open Your Heart e tal, muito legal. Não, mas aí eu acho que uma das primeiras... Os primeiros erros, pra não falar um palavrão aqui, foi colocar seres humanos, Johnny, seres humanos no mundo do Sonic. Como assim, Gegé? Eu não curto essa ideia. Pois é, o único humano até então, até onde se sabia, era o Robotnik, né? Ou Eggman. Humano aí... ou ser com nariz estranho. É redondinho, senhor ovo. Pois é, até então tinha só o Robotnik, né? Mas eles colocaram humanos, porque a história do Adventure se passa na... Central Square, né? Chama? Station Square. Isso, Station Square, obrigada. Awesome. Onde começa a aventura e tal, e lá tem os humanos, e tem toda aquela história do Sonic salvar o mundo, e salvar os humanos, e a cidade é inundada, lá, lá, lá, enfim, tem todo... Na verdade, a história pouco importa, porque era uma enrolação do caramba. O que ele fez foi pegar aquela ideia de que o Mario soube usar muito bem, de quadros, né? Cada quadro é uma fase, e adaptou e expandiu. Então cada cenário era um mundo. Então você estava na cidade, e depois ia pro cassino, depois você andava até a praça, e a transição de fases era feita por isso. Sonic Adventure veio criando aquele 3D que era prometido no Sonic Extreme, aquele jogo cancelado do Saturno, né? Que, sim, graças a Deus, exatamente, foi cancelado, amigos. Feio e aí ficou no ar, né? Como vamos fazer essa transição do Sonic para o 3D, né? E aí o Mario chegou, mostrando que era possível, e alguns anos depois, na esteira, veio o Sonic Adventure, na data cabalística 9/9/99, que é isso? Inteiro. A bênção ao contrário. Saiu no mundo inteiro. No Japão saiu em dezembro de 98, mas no mundo foi 9/9/99, e quebrando tudo, com baleia voando, Sonic em 3D, se aproveitando daquelas ideias que o Mario tinha, né, de fazer a transição de fase entre os quadros. Aqui é entre os cenários, partes da cidade, tem a praça, tem o cassino, tem a praia, e aí cada parte da cidade era uma fase específica. Deu certo, muita gente achou um pouco bugado, reclamaram de algumas coisas, mas em geral a crítica, o público se amarraram na novidade. É, então o esquema foi aí. A jogabilidade era meia falha, mas era interessante, era boa. Eu não acho ruim ela. Não, eu também mas não era acho meia... não, não, também não. É que assim, ó. Pegando os jogos mais recentes, a gente se divertia com os bugs e com os problemas que tinha no Sonic Adventure. Ah, isso. Era divertido, assim, eram falhas aceitáveis, né? O problema é que tivemos um jogo anterior aí do Sonic Adventure que as falhas realmente eram irritantes. Sim, pois é, então... na época ninguém dava tanta bola assim, né? Mas mesmo assim, tu jogava e sentia que podia ser um pouquinho melhor, mas mesmo assim era boa. Eu curtia. Sonic Adventure era curtição total, mais que malhação. Não, e era novidade porque, tipo, foi o primeiro jogo que saiu com o Dreamcast, né? Então, tipo, Sonic do Dreamcast, que era a continuação Exatamente. Do Mega e tal. Isso, sabe? Ele mostrava a beleza do troço, né? Sim, sim. Que a máquina dos sonhos veio. O próprio produtor atual, o chefe da Sonic Team até lá, que é o Takashi Iizuka, perguntava. Nessa onda de Sonic Generation que estamos atualmente, perguntaram pra ele qual foi o jogo mais difícil que ele trabalhou do Sonic. Ele falou Sonic Adventure, porque eles tiveram que produzir o jogo ao mesmo tempo que eles estavam produzindo o console, pra que fosse lançado junto. Ele disse que a equipe começou pequena e terminou com mais de 100 pessoas trabalhando no jogo. Foi Meu Deus. Trabalhoso, né? Mas que o resultado foi recompensante. É, que saiu do nada, né? Não tinha nada parecido, então, no aspecto Sonic de ser. Já tinha lá o Mario, mas... em Sonic, que é uma outra dinâmica, que não é só um jogo de plataforma. Teria que envolver o aspecto velocidade também. Como é que a gente vai fazer velocidade, plataforma, barra 3D? É complicado, mas eu acho que ficou bom no final. Não ficou. É, eles conseguiram esse negócio. Tanto que até os últimos jogos que do Sonic, né? Que tem esse lance do 3D, todos vêm daí, né? Desse esquema de velocidade, de botar pro lado, sim, assim, sim. Ajeitar os loopings, os zooms, a câmera vai e volta. Estamos ali no Sonic Adventure, um jogo muito querido por todos, Frajola ama. Sim. O que tínhamos no Sonic Adventure? Velocidade, pulos, agitos, músicas ótimas, cenários lindos, baleias. Mas mesmo assim eu deixo minha observação em relação aos humanos, porque eu ainda acho meio bizarro, sabe? É. Então o jogo tinha vários... Totalmente. Isso aí é uma discussão que tem, até que a própria SEGA criou esse... Repaginação. Um reboot, tá. Uma repaginação. Pegar, tanto é que tá, tem os elementos do clássico, mas não é a mesma história. Tu não pode dizer que. Não é. Se defende. Ah, não pode dizer que é a continuação do Sonic 3 e Knuckles. E não é mesmo, sabe? Mas o Yuji Naka, que foi o produtor do jogo, deu uma entrevista anos atrás que disse que não, é a continuação. Sonic Adventure é a continuação. Então, quando se entra numa discussão do Sonic Adventure, na qualidade do Sonic debate, até mesmo entre a própria comunidade do Sonic, tem gente que não aceita, que vai cegamente que. É uma continuação, e tem gente que diz não é uma continuação, então tem e é uma coisa que, se não me engano, a própria SEGA criou, porque tem uma SEGA que disse que é uma continuação e o Yuji Naka... Putz, vila. Mas faz mais sentido ser um reboot, porque, por exemplo, quem jogou os primeiros lá, nunca apareceu humanos a não ser um Robotnik. De repente aparece? Tipo, não tem, né? Mas assim, pessoal, eu acho que essa discussão encerrou quando lançaram o Sonic 4. Eu acho que ali acabou, porque o Sonic 4 que é a real continuação do Sonic Knuckles. Que é a própria... A história, pelo menos. Né? Isso. O que o próprio Sonic Team e tal, o pessoal disse que essa é a continuação do Sonic Knuckles, é verdade. Mas pode ser um spin-off, mil desculpas podem ser pensadas. Se pensar assim, ó, um, o 2, o 3, o 4, se passam lá naquela ilha sem nome do Sonic e dos bichinhos. E aí no Adventure, ele foi pra cidade, não sei se isso é explicado na história, ele pegou o trem, mas ele foi pra cidade. Começa inundando tudo. Ele já tá lá, ele não aparece lindo. Ele já tá lá, vivendo uma boa. Começa com Tails, né? Aquela cena começa com Tails caindo ao avião. Então. O Sonic tava curtindo no resort lá no hotel, ou seja. Pois é, hotel do Chaves. Terrível. Vamos pensar que aconteceu assim que nem no Zelda. Vieram lá, inundaram tudo e começou de novo. É, outra linha do tempo aí, ó. Pronto. É, tá bom. Tipo Mario Sunshine, né? Então, o que tínhamos no Adventure? Tínhamos amigos, começou aí o ciclo. Aí começou a ciclar. Tínhamos o Sonic, o Tails, o Knuckles, beleza. A Amy Rose. Opa, que é isso? Big the Cat e o E-102 Gamma. Tá, pra deixar claro que a Amy Rose, ela já existe desde os anos 90. A primeira aparição dela foi no Sonic CD. Olha aí. Isso, é isso aí. Então, tipo, ela já não é tão esquisita assim. Dá pra aceitar a Amy Rose, que é a Peach do Sonic, né, João? Isso. Peach do Sonic? E ela usa o martelo... Não é a Peach, é a Peach. Ela usa o martelo do Chapolin também. E ela resgata o Sonic, que é de 2002. Exatamente. Ela é muito mais ativa... Do que a princesa inútil do Mario, sim, todo mundo sabe disso. Exatamente. Isso aí, tem que mostrar calcinha. Qualquer personagem feminina é mais ativa do que a Peach. Eu gosto da Peach no Mario Strikers. Extremamente submissa. Não há problema nenhum em você botar amigos do Sonic. Não há, eu não acho. Agora, Big the Cat. Quem explica isso? Dark Sonic, você justifica isso? Tem como? Ah, cara, pô, aquela jogada. Big the Cat? Isso aí. Yeah, Wick the Cat. Se fosse o Wick the Cat, ainda tudo bem. Exatamente. Pra quem não chegou a jogar, era assim: você podia escolher 6 personagens, não de cara, aos poucos iam sendo liberados, e um deles era Big the Cat. Ele é um gato roxo, gigante. Peraí, deixa eu contar uma. Deixa eu contar uma curiosidade: dublado pelo mesmo dublador que o Duke Nukem. Big the Cat. Era dublado pelo mesmo dublador. Super, super, super, super, super, super preguiçoso. Inclusive a música tema dele chama Lazy Day. É um mongol gigante com sua vara de pescar atrás de um sapo. Por que um gato tem um sapo? Não, isso não se explica, mas ele tem que salvar esse sapo. Fase após fase, o sapo pula na água, ele vai lá com a vara de pescar, resgata o sapo. E vai prosseguindo até terminar o jogo. Não tem explicação, né? É a cota japonesa de bizarrice no jogo do Sonic. Isso, tem que ter a cota, né, cara? Não, e também tem um robô, né? O robô do... E-102 Gama, olha isso, que nome mais carismático. E-102 Gama, pelo amor de Deus, né? Lembrarei pra sempre, né? Como é que é a jogabilidade com esses amigos aí? Olha, todos são iguais. O Tails, o Sonic e o Knuckles são iguais. A Amy, ela tem um martelo. Então, em vez de pular na cabeça, dá uma martelada. Isso, do Chapolin, né? Isso. Exatamente. A marreta biônica. Exatamente. E o Big é só pescaria. Então, é um cenário que você joga o anzol e a visão vai pra dentro do mar, da água, do lago. E aí você fica guiando lá pra pegar o sapo. Eu curto, faz não. É. muito interessante. E esse robô, E-102 Gama, com esse nome escroto, eu não lembro o que ele faz, como ele é. De tão carismático que ele é, o Diego não lembra o que ele faz. Veja só que personagem marcante feito pelo Sonic. Esse aí ficou, cara, agora que memória. Eu não lembro direito. Era um robô, foi um robô criado pelo Robotnik. Não, mas só que ele criou... Então, você jogava... Era a câmera por trás dele também, só que ele podia se mover por qualquer lugar, só que ele tinha a arma, né? Que era a arma de fogo no braço dele. Atirava, era isso? Ele atirava. Era fogo, uma coisa assim? Nada, é tipo a cota shooter do jogo, é isso? Se eu não me engano, ele planava também. Oh, meu Deus, só tá piorando. Então. Se eu não me engano, ele planava também. E aí ele tinha que salvar uns passarinhos, não era? Cara, mas eu já vi isso antes, hein? Não sei o que, né? Lado do Mega Drive? Uhum. Exatamente, cara. Mas é. Foi meio que uma referência, né? O Praise the Blast. Foi. Uma ótima referência. Eu realmente. Fiquei emocionado quando vi isso. Não, o pior de tudo ainda é você ter que jogar com todos esses personagens pra poder fazer o grande finale, né? Que era jogar com o Super Sonic e terminar a história de vez. Platinar o game. Era opcional, né? Para platinar o game, tinha que jogar com todos. Isso. Sonic, né, Adventure foi isso, né? Trouxe esses gráficos lindos, introduziu o Sonic ao mundo 3D. E também tivemos, foi uma coisa muito louca, porque ele foi lançado posteriormente depois para outros videogames. A nossa querida Sega estava mal das pernas e em 2001 ela largou o Dreamcast e se algurizado. Larguei. Me fui. Tchau. Larguei. E aí, então eles decidiram lançar os jogos para todos outros videogames. Então o Sonic Adventure também foi lançado para outros videogames, vamos citá-los muitos aqui. Outros. Alguns como a versão Deluxe, né? Que é isso? Que era a versão... Versão DX, na verdade. DX. Isso, isso. E aí, que também... Essa foi pro Nintendo GameCube, né? Computador também, que era a versão DX, né? E também temos versões para o Xbox Live, né? E a PSN. E citamos aqui Zeebo, né? Mas não chegou a sair pro Zeebo. Não, esse foi o maior... Saiu? Zeebo. Maior 7.1 dos Zeebos. Mas enfim. Então ele foi lançado para outros, né? Essa versão Deluxe aí, que tem só algumas coisinhas a mais, né? Um ajuste na jogabilidade, uma melhoria gráfica um pouco melhor, no caso, né? E também o esquema da câmera foi mudado, porque um dos grandes problemas na jogabilidade da primeira versão era a câmera, né? Sim, ela se mexia. Que não era muito feliz no troço, então. E o Sonic Deluxe, né? No caso, o Sonic DX, eu falo Deluxe sempre. Quando tu completava todos uns esquemas loucos lá, pegava uns emblemas, tu podia jogar com o Sonic, Metal Sonic. O Sonic que curte metal. É um imenso engano trouxa, né? Porque ninguém se interessava muito por isso, mas... Porra! Ficar tão descarado, vamos botar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas não cativou muito, não. Metal Sonic é o inimigo antes do... O Death Egg lá do Sonic 2. Esse é o Metal Sonic, de verdade, não é? Claro. Assim, mas que invento aí. O Metal Sonic, na verdade, ele é o inimigo do Sonic CD, né? Também. Sim, também, sim, sim, sim, sim. Ah, eu acho que, assim, ele foi um ótimo protótipo pra era 3D do Sonic. Eu joguei na época, mais ou menos na época que saiu, eu me surpreendi muito, né? Porque não esperava que fosse tão divertido e tal. Teve sim as partes chatas, inclusive eu achava muito estranho a movimentação da boca dos personagens. Exatamente. Mas eu gostei bastante, eu achei bem divertido. Foi uma experiência 3D no Sonic muito bacana pra começar assim a era, né? A era 3D. Sim. E sei lá, eu acho que o Sonic Adventure, pra quem é fã do Sonic, assim, merece ser relembrado e jogado. Quem nunca jogou, por favor, jogue. Eu sei que hoje vocês não vão ter a mesma impressão que a gente teve há 10 anos atrás, mas vale a pena ser jogado, é muito divertido. Então, logo depois de todo esse estrondo aí do Sonic Adventure, muitos aceitaram, muitos odiaram. A SEGA, para comemorar 10 anos do Sonic, no dia do meu aniversário, novamente, em 2001, lança Sonic Adventure 2, que era para ser tudo que um era plus. Melhor. Melhor. Melhor. Exato. E eles conseguiram, né, gente? Isso. Conseguiram, né? E também teve estreia de personagens novos, personagens com um pouco mais de carisma, né? É. Que marcaram presença aí na história do Sonic. Chegar mesmo? Então, a jogabilidade melhorou, né? É a mesma coisa dos antigos, do Sonic Adventure, mas muito melhorada, né? Principalmente ele tem a mesma base, só que ele melhorou muito, tá? O Sonic tá muito mais solto, né? Tá mais veloz também, dá pra notar uma diferença. E as fases também são mais ainda na cidade, né? Você não tem tanta fase em floresta como tinha no primeiro Adventure. Agora no 2 é mais o clima urbano e tal, tem mais cidades, etc. Tem uma outra fase que passa em outros lugares, que nem uma pirâmide no Egito, tem outra no espaço, né? Mas, enfim, tem os novos personagens, né? Tiraram os personagens chatos e colocaram outros mais carismáticos. Isso eu tenho que concordar, que eles são melhores do que os que tinham antes. Muito melhor. Até a Rouge, né, que é a morcega lá. Ah, ela meu tem Deus. Muito mais carisma. Ela pode ser bizarra, mas ela tem muito mais carisma do que os outros. Então vamos citar, quais são os amigos que estavam ciclando nesse ciclo, neste Sonic? Tem o Sonic, né, como sempre. Tem o Tails e o Knuckles, os amigos inseparáveis do Sonic. E a Amy também tá, só que ela não é jogável, ela só aparece na história mesmo. Tem o Robotnik de novo, e agora tem o Shadow, que é um ouriço de 50 anos atrás que estava adormecido, né? E tem a Rouge, que é uma morcega, que é uma espiã. Oh, sim. O que é isso? Como vamos pôr um personagem que é um espião? Vamos pôr uma morcega, que tal? Ótima ideia. Tô. Mas assim, o lance do Shadow, ele não é uma cópia genética do Sonic, não? Um clone não, do Sonic, ele não? É muito mais antigo do que o Sonic. Ele era um ouriço de 50 anos atrás, que foi... Eu não lembro se ele foi criado ou foi... eu acho que ele foi, não foi exatamente criado, assim, geneticamente. Mas ele foi meio que... O avô do Robotnik, que era o Gerald Robotnik lá, ele meio que criou o Shadow. Ele pegou o Shadow, sei lá, quando ele era pequeno, e começou a criar ele junto com a Maria, que era a neta dele. E eles estavam com um projeto do governo, eles estavam no espaço, numa colônia espacial chamada Ark. Só que invadiram essa colônia, né? Mataram a Maria. Só que a Maria conseguiu fazer o Shadow ir pra Terra. Então ela colocou ele numa cápsula e ele foi pra Terra. E eles prenderam o Geraldo Robotnik, porque acusavam ele de ter feito várias coisas e tal. Ele era uma ameaça, no caso. Sendo que o próprio governo colocou ele pra trabalhar lá. E aí a Maria morreu e o Shadow foi pra Terra. Só que o exército encontrou ele e meio que deixou ele adormecido nessa cápsula numa base militar lá. Que é a primeira fase do Robotnik até, né? Você tem que invadir essa base pra despertar o Shadow. Então, que é isso, uma profundidade no Sonic, olha só. Olha, exato, ali. O Adventure 2, eu gosto muito dele, porque ele tem essa profundidade na história, sabe? O 2 tem uma historinha e tal, é legal, mas o Adventure 2, ele tem uma profundidade a mais. Tem essa profundidade, inclusive, na emoção dos personagens. Dá pra você notar muito bem isso, inclusive no Shadow. Olha, o Shadow, ele usa a sombra vermelha, né, nos olhos. Não, é as marcas dele, né? Então, temos o Robotnik também como jogador, né? Sim, sim. Sim, isso. Dá pra jogar com o Robotnik. Que assim, a história do Adventure 2, ela é dividida, né? Tem o lado Hero, isso, que é o Sonic, o Tails e o Knuckles. E o lado Dark, que é o Robotnik, a Rouge e o Shadow. E aí, uma coisa muito legal no Adventure 2 também é que as histórias se colidem, né? Por exemplo, você tá lá, você começa, você pode escolher o lado que você vai jogar primeiro, logo de início. Aí se você começar com o Sonic, você já começa lá com ele tentando fugir e tal, porque ele foi preso e etc. Aí você foge e vai na cidade, tem lá a perseguição de caminhão, que é muito legal, logo na primeira fase, lá, aquela adrenalina toda. E depois você encontra o Shadow no fim da fase. Aí quando você vai jogar com o Shadow lá no Dark Side, né? Você passa pela cidade também, se não me engano, e encontra tem essa cutscene também do Shadow encontrando o Sonic. É muito bacana como as histórias vão se construindo, né, juntas. É muito bacana isso. Isso aí é Resident Evil, hein? Olha só. É tipo isso, Resident exatamente. Resident Evil 2. Diego, fala o que tu acha do Adventure 2. História muito ruim, como todos os Sonic. Sim, caraca, a GG acabou de dizer que é muito boa a história e tal. GG. Olha só, vamos com calma. Peraí, ó. Ele não gosta dos humanos, né? Não. Ele não gosta do Shadow. Eu achei demais. Vamos lá. Demais. Vou pegar aqui enciclopédia, Wikipédia, tô abrindo. Olha lá, ó. S Sonic 2, vamos lá. Um cientista que é parente do Robotnik há 60 anos atrás. Vovô. Um vovô. Ele tá procurando a imortalidade pra salvar a neta doente. Não, mas aí já é a história que eles já complementaram no Shadow. A história do Adventure 2 é outra coisa, isso? É muito mais simples. Mas no 2 não aparece a Maria? Ela era neta do Geralt, só que ela ajudava ele lá na colônia. Beleza. E o Shadow se apegou muito a ela. E quando invadiram a colônia, a Maria foi assassinada, só que antes dela ser assassinada, ela conseguiu mandar o Shadow pra Terra pra ele sobreviver, porque ele é a verdadeira forma suprema de vida, entendeu? Então, pra você não é forçado, não? Caraca, eu achei muito, muito legal isso. Ah, é, tá bom. Não, assim, você explicando, eu até achei legal. Se você pegar tudo o que complementaram no Shadow of the Hedgehog, você vai achar uma bosta. E realmente é o que fizeram lá. A história ficou uma merda, porque inventaram uma profundidade ainda maior no Shadow, fizeram ele ser um alienígena e não sei o que lá. Merda! Está doendo meu coração. Alienígena. Não, e tinha clones, não tinha um clone, não tinha um vários Shadow. Calma, mas aí é no Heroes, calma. Meu Deus. Cada vez fica pior, Júlio. Jogo após jogo, o ciclo só vai ciclando cada vez mais. Né? O ciclo começou a ciclar, né? Pra nunca e mais parar. No Adventure 2, a história é essa e ponto. E aí, o que que acontece? O Shadow, ele desperta no Adventure 2 e a última imagem que ele teve foi a Maria falando pra ele: Shadow, você vai pra Terra e dê aos humanos o que eles merecem. Eita. Só que aí ele interpreta isso como sendo algo mal. Então, eu também ele se vingar de todo mundo. E o que ele faz? Ele vai atrás das esmeraldas, as esmeraldas do caos, que dão todo o poder e tal, pra quem conseguir todas, pra destruir a Terra. Ele começa a roubar as esmeraldas e tal dos cofres e etc. Só que ele é pego. Ele consegue fugir, é claro, só que aí que tá. O único ouriço que sabe das esmeraldas do caos é o Sonic. Então confundem ele com o Sonic. Por isso que quando você começa o jogar com o Sonic, ele já começa preso e fugindo. Não, calma aí, eu acho que eu perdi alguma coisa. Se o Sonic é o único que sabe das esmeraldas, como é que todo mundo... Então, como é que todo mundo... Ah, tá. É, todo esse mundo Sonic de humanos e bichos, todo mundo sabe que existem esmeraldas, né? Só que o único ouriço que tem acesso às esmeraldas, que sabe onde elas estão, que sabe usá-las, é o Sonic. Ah, aí vem um Sonic preto de mechas vermelhas e pensa, ah, só pode ser o Sonic. Só pode ser o Sonic, né? Então eles vão lá, prendem um Sonic, e aí quando você começa a jogar no Hero Side, que é o lado do Sonic, ele já começa fugindo dos guardas lá do exército. Sim, sim, eu lembro disso. Então, e aí a história toda vai se encaixando, você tem que jogar os dois lados pra ver como que ela se complementa. Eu acho isso muito da hora. Até hoje, pra mim, o melhor em 3D é esse Sonic Adventure 2. Ele é muito, muito legal. É esse negócio de dividir. São os dois lados, e dentro dos lados tem três lados, né? Então o Sonic é a parte de velocidade, exato, ou Shadow. Depois Tails ou Robotnik, que são a parte de tiro. E por último tem Knuckles, ou aquela vampira, aquele morcego horrível lá, é a parte de exploração, né? Então, exato, assim, você é obrigado a seguir, vai intercalando um de cada, até chegar no final. Muito bom, tranquilo. Só que aqui tá, uma diferença que tem do Adventure 1 pro 2, e fazer você jogar com todos os personagens, é as fases. Que, por exemplo, você não tem que jogar o game inteiro com aquele personagem, exatamente, até o fim pra poder desbloquear o outro, etc. Uhum. Não, é no Adventure dinâmico, 2, né? É por fases. Por exemplo, você termina uma com Sonic, aí tá, você começa uma com Tails, começa uma com Knuckles, aí volta pro Sonic de novo, até chegar no fim. Então é por fases. Você não repete fases com a minha pessoa, né? Cada um tem as suas. No Adventure, a história era em torno do personagem. Isso. Até tinha uma intercalação das histórias, mas não era algo tão nítido como o Adventure 2, que é a história do lado. Uhum. Convenhamos, né? Muito mais dinâmico, muito mais interessante você seguir pela história do que naquela bromação de vai e volta, e vai e volta. Evolução natural do Sonic Adventure. Isso, exatamente. O Sonic Adventure 2 é curioso, né? Que ele saiu na época bem no Dreamcast, já não era mais nem produzido, né? Morrendo já. No fim do Dreamcast ali, chamou atenção, críticas ótimas, né? Foi um jogo ótimo que saiu pra um videogame falecido já. É. Foi no fim? Pô, porque assim, 2001? 2001, quando o videogame foi descontinuado. Que isso. Logo depois o Dreamcast foi descontinuado. Eu lembrava que era tão próximo. Porque, pô, o videogame teve o quê? 2 anos de vida então? 3 Sim. anos? 99 isso. para 2001? Isso aí, é isso aí mesmo. Bem pouco. É, foi terrível. E puxando o Dreamcast, um dos grandes diferenciais eram os Tamagotchis. Uma inovação do Adventure, você podia criar Tamagotchis, né? Chaos. Dentro do DMU. E botar ele em disputa com outras pessoas. Era uma bobeira que só... só que aí que tá. Não era bem uma bobeira. É porque eles ativavam um extra do game, né? Ah, você só podia pegar a última fase, né? Exato. Uma das grandes críticas do Sonic Adventure 2 é essa. Que pra você ter 100% do jogo, você tem que engolir os Chaos. Eu acho muito chato. Eu não quis liberar a Green Hill. Não, nunca liberei. Eu também não. Nunca consegui. Exato. Não, é que tá. Eu achava... Eu achava super divertido. Porque, por exemplo, você podia criar os Chaos, a base, fazendo eles a base dos seus personagens. Por exemplo, uma vez eu consegui um Chao que ele era dourado e era a cara do Sonic. Era muito divertido, porque ele era muito apegado justamente ao Sonic. Então, sempre que eu entrava no jardim com o Sonic, ele vinha correndo pra mim. E ele era o mais rápido de todos, que eu só dei cápsulas de velocidade pra ele. Porque os Chaos, eles são tipo Tamagotchis, né, que você cria no Adventure, e você tem que voltar nas fases, e conforme você vai destruindo os robôs, você vai pegando cápsulas, e cada cápsula tem um atributo diferente. Então, tem cápsula de poder, cápsula de vitamina, cápsula de velocidade, e quando você sai da fase, todas essas cápsulas você pode dar pros seus Chaos. E aí, conforme você vai dando essas cápsulas, mais o atributo deles vai aumentando, né? E esses atributos, no caso, você pode usar nos minigames dos Chaos, que tem lá luta, tem corrida, né? Isso. E esse meu Chao que eu criei, eu até chamava ele de Super Sonic, né? Porque ele era dourado igualzinho ao Sonic. Feito pra mim isso. É, não foi também pra mim não, eu achava muito chatinho também. Era divertido. Não tinha sentido. Tinha que, eu não sei, se é coisa de menina, hein? Mas... Exato, eu não sei se é, mas eu adorava. Eu amo. gente gosta. Tipo, eu ficava muito boba quando eu entrava e eles vinham em cima do meu personagem, faziam uma festa e cantavam. Porque eles começam bebês. E eles vão crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. E eles começam a aprender coisas, aprendem a voar. Se você der cápsula de voo pra eles, começam a voar. Eles aprendem a nadar também. E aí, tinha um bando que eu criava, que eles fizeram uma banda. Caraca, pra mim só ficavam rodando ali, não sabia que chegava esse ponto. Não, eles tinham um que cantava. Aí os outros que não fazem parte desse bando, eles ficam olhando, batendo palma, é muito bonitinho. Ah, deve ser ótimo, deve ser realmente, você contando. Já contando as coisas, parece que tudo é bom. É isso! Então vender essa porcaria pra gente. Ele, se eu não me engano, ele foi o primeiro Sonic... a sair, a não ser o Sonic, aquele lá de Neo Geo Pocket, né? A sair pra outro videogame. Então sim, mas não é o. É, Sonic Adventure 2, ele é o Britano, é o do. Aí tem o Battle. Ah, é o Battle, que é o do cubo, né? Isso. Exato, é o Battle, porque eles colocaram um minigame a mais no GameCube, mas que é o Battle. É a mesma coisa, né? Igual fizeram com o Adventure 1, que chamaram de DX. Sim, a mesma. Chamaram de Battle, era a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma fezes. Os gráficos nem melhoram muito, assim. É pouquíssima coisa você vê diferente. Ele só é um pouco mais polido, no caso. Mas é a mesma coisa e tem esse extra que é o Battle, que é um multiplayer que você pode jogar com seus amigos e enfrenta um ao outro, só. Não acrescenta muita coisa, não. Então, ficou, aí, né, o Sonic Adventure, né? Isso, o Sonic Adventure 2 faleceu as desaventuras aí, né? A história do Sonic Adventure 2 é o seguinte: Sonic Adventure DX só não joga quem não quer. Foi, tá, né? Tem tudo lugar, tem pra PC. Exato, verdade. É verdade. Então joga quem não quer. Só que Sonic Adventure 2 não, Sonic Adventure 2 é Dreamcast, GameCube, acabou. Acabou, verdade, verdade. Reza a lenda que há um contrato da SEGA com a exclusividade do Sonic Adventure 2. É a mesma coisa, só complementando o que você falou. Mas aí que tá, é meio que verdade isso, sim, porque eles fizeram a mesma coisa com o Resident Evil 0 e Resident Evil Remake do GameCube. Saiu, o pessoal reclama: ah, mas podia sair pra PlayStation 3, que não sei o quê, até o 4 sai pra calculadora, sai pra tudo. Por que você não sabe? Saiu 4 pra Zibo, sim, é verdade. Pode sair pra calculadora ou 4. Mas não pode. E aí o pessoal fica reclamando: ah, por que não lançam 0? Por que não lançam remake? Não sei o quê. Porque eles têm um contrato de exclusividade. O 0 e o 1 é a mesma coisa do Adventure 2 Battle. Eles têm um contrato, sim. Não faz o menor, assim, não faz sentido, mas, né? Mas é contrato de quantos anos, né? Exato. Não dá pra saber, mas é, por exemplo, tem também outro exemplo que eu posso dar, que é o Metal Gear Solid Twin Snakes, que é o remake do 1 pro GameCube. Isso, é um contrato com a Silicon Knights e eles não podem desfazer, só vai, ficou no GameCube e morreu no GameCube. Interessa que com esse relançamento que fizeram do Dreamcast Collection, que estão pegando jogos do Dreamcast pra PC, até a SEGA diz que vai ter mais, se foi o Adventure 1, espere-se que no próximo seja o Adventure 2. Estamos esperando o Sonic Adventure 3, este que nunca saiu. E está morta, Sonic Adventure está lá, a aventura está parada. Adventure stop. Tá. Então, as festinhas, Julia. Isso, antes mesmo do Sonic Adventure 2, né? A SEGA se esforçando para fazer a máquina dos sonhos continuar. Sim. Ela lançou várias tentativas, né? Do Sonic ali. Uma dessas foi o Sonic Shuffle. Meu Deus do céu. Que bomba! Um jogo tipo Mario Party, só que pra Dreamcast, né? Que saiu em 2000. Ele foi desenvolvido pela Hudson, a mesma que desenvolve os Mario Party. Pra quem não conhece, é o Mario Party do Sonic. Isso. É exatamente isso. E ele tem, assim, uma das melhores aberturas de Sonic que eu já vi e a mais enganadora possível. Porque você vê aquela abertura e, meu Deus, deve ser muito legal esse Sonic, não sei o quê. Quando você vai jogar, é só falação, falação, falação. Um jogo muito lento, muito sem graça. O importante é que, pra quem é sagaz, desde já fica os traços do ciclo do Sonic. Ó, abertura que engana, amiguinhos. Desde 2001, 2002, isso tá aparecendo. E isso vai se mostrando mais certeiro. Tem que ter uma paciência, assim. Eu já não tenho paciência com o Shao, que é uma coisa ali que a GG apareceu. Isso é interessante, mas eu não. Não é, não. Ah, bonitinhos, tchau. Se não gosta do Shao, nem vai pro Shuffle. Nem vai, gente. Só se você, assim, for muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito fã. É, ou masoquista, verdade. Ah, o Sonic Shuffle, ele tinha gráficos, né, aquele... Gráficos Slim Shading, né? Sim, Slim Shading. Ah, Cell Shading. Slim Shading, é bom. E então ele era Cell Shading e enganava muito bem. Tanto se vocês forem ver os vídeos que estão no post, vocês vão achar ótimo. Mas como assim? Mas não é ótimo. Falando mal desse jogo, Julia. As pessoas falando mal desse jogo. Não, ele é lento e não tem nada de carisma, gente, sério. Bah, eu vi reviews do jogo, pessoal... Eu já acho o Mario Party meio lento. Sim. Ele deveria ser muito mais intuitivo. Não, ele poderia ser muito mais rápido e veloz aqui. Tem aquelas conversinhas, ah, você pode comprar aqui. Meu, compre e deu, saca. Eu quero jogar, eu quero minigame. É, porra. E ele consegue ser pior nisso aí, né? É assim, se você jogou Mario Party e não gostou, passe muito longe do Shuffle. Isso. Tá muito longe, né? Então, de personagens temos o Sonic, né, claro. O Tails, o Knuckles, seus brothers, Menage. A Amy, que é a única fêmea jogável. Ó, assim, assim. E Knights. O nosso querido Knights, que está lá metido, não sei como, ele veio dar uma banda. É, acho que sim, ele... É, temos outros personagens perdidos, que é o Big the Cat, né? Claro. Veio aqui pra mandar um beijo pro Dark Sonic. É o seu sapo, é o seu sapo. Amiguinho. Oh, é o Jota. O robozão lá, o Gama 012. O bosta lá. Cocôzão lá. O vilão do jogo é o Caos e o Robotnik, que quer dominar fora tudo, mas não é inimigo, ele fica agitando. Ele foi fail, né, na época, só quem é muito fã ou... Como disse o Diego, já é o masoquista, né? Com certeza. Então vamos seguir para o próximo jogo aqui da nossa lista. Temos aqui um jogo que Sonic foi de volta para o futuro 2. Que é isso, Rio Valley no futuro, Julie. Subiu numa prancha de ar, que vai ar, e vou zoar. Eu não sou rápido o suficiente, eu tenho que subir numa prancha para apostar a corrida com meus amigos. É que assim, já que nós não estamos ganhando, tipo, o nosso videogame faliu mesmo, vamos fazer um troço meio louco, vamos colocar zoar. Prancha no Sonic. Isso, vamos vender prancha depois, né? Isso aí. Saiu o Sonic Riders para PlayStation 2, Xbox, GameCube e PC, melhor plataforma. Forma segundo Lanzonette. Isso. Ele é um jogo, tipo, de corrida com... Com pranchas. Com pranchas, né? Que tem a ver com manobras, né? Tu tem que correr com a prancha e tal. Ah, e pra, fazendo manobras, tu ganha mais velocidade. Eu nem tenho o que falar sobre esse jogo aí. Eu me recuso a falar sobre o Sonic Riders aí. Ele foi lançado... É bom? Eu achei divertido ele. Ele foi lançado... Sonic Hawk, fora, cara. Sonic Riders me chamou a atenção. É um jogo que eu curti. Eles fizeram uma... É porque ele traz uma jogabilidade, uma dinâmica diferente. É muito rápido. Não é simplesmente fazer manobra. É, tem as missõezinhas, né? Ah, as missões até... É, não é um jogo longo. A grande crítica do Sonic Riders pra quem... Todo jogo é que ele não é um jogo longo. É um exato. Jogo... Eu terminei ele em uma tarde. Tipo Star Fox. É, termina assim, deixa eu lembrar. Acho. Ah, mas eu tipo, as horas de jogo assim. Já caraca, eu demorei. Caraca, eu demorei. Ah, tá. Todas as missões. Né? Uhum. É, não, com todas as missões e tudo. É um jogo que vem. Tem uma historinha, tem um pretexto pro Sonic. Sempre tem, né? Mancha. É bem boboca a historinha, né? É bem simplesinha, mas eu achei o Riders muito divertido. E ele tem muita dinâmica, ele é muito rápido, sabe? Você tem que, por exemplo, não ter dó dos carinhas do seu lado. Você tem que aprender a controlar logo e ir até o fim, custe o que custar. Temos novos amigos, temos o Zé Carioca Fake, né? Vamos citá-los, super né? Super amigos, super amigos. Porque o ciclo já tava ciclando que tá louco, né? Mas absolutamente... é que tá, ele pode fazer sim parte do ciclo Sonic, só que você tem que encarar que ele é um jogo spin-off e você tem que pensar mais na diversão, no caso. Porque ele não é um jogo de história que nem o Adventure, no caso. Ele é um jogo pra você se divertir, jogar numa tarde. Assim, exatamente. O Shuffle e esse não podem ser considerados como parte do ciclo, porque, né, senão fica desleal. Pelo que eu tô vendo aqui, tem muitos amigos, como sempre. É, tem um que é um papagaio, é isso mesmo? Isso, é o Zé Carioca. É que tem o bando lá que participa dessas corridas de prancha, né, voadora. Aí tem, é um bando, eu não lembro o nome do bando, gente, por favor. Mas tem o Jet, que é um falcão. Jet the Hawk. Tem Wave the Swallow. A Mandorinha, né? Tem o Gordão lá, que eu esqueci. Storm. Albatross. Isso. O Albatross. É, só aves, né? A questão do tipo de jogador é importante. Tipo, Sonic é velocidade, Tails é o Fly. É Speed, Fly e Power. Isso. Então, tem certos caminhos, certos elementos na pista que só um determinado tipo pode pegar. É, tem atalhos também que você só consegue pegar com tipo Fly, ou atalho, sei lá, que você pega mais velocidade indo pelo lado que só o Power consegue acessar, e assim por diante. O Ciclo neste jogo, apesar de ser uma proposta totalmente diferente... Sim, um spin-off, né? Porque totalzão. Introduziu amigos que nem estavam aí... Que nunca mais apareceram, né? Não, é só... Eles são só amigos aparece... do Riders, é pra isso que eles estão aí. É. Deus sabe. Tipo. Mais amigos, já tinha poucos, mais, né? É. Só um adendo aqui, se você já achava que ele é 102 de gama, um exagero da falta de sentido, aqui temos como secretos E10000G e E10000R. Dois robôs é personagem secreto. Essa questão dos amigos robôs é que eu acho que tinha alguém na equipe do Sonic que era muito fã do Exterminador do Futuro e ele queria fazer, sabe? Robô, não, Sonic não, precisa ter amigos robôs. Se John Connor tem um amigo robô, o Sonic tem que ter amigos robôs, Julie. Bom, então, dando continuidade à série Riders, Julie, saiu um outro jogo da série, que é o Zero Gravity. Esse em 2008 para o Wii Play 2 também, né? O Wii tem é Play 2. Tem uma trilha sensacional. Bem conhecido no Japão como Shooting Star Story, que nome... Ah, e Shooting Star é uma coisa muito Japão, né? Sério? Muito Japão, é. Tudo é Shooting Star no Japão. Sério isso? Sim. Sério? Não sabia. Uhum. Olha aí, Dark Sonic, não sabia. E esse eu não joguei, esse eu não sei. Ele é continuação do Riders, continua lá a história que teve o Riders, né, dá mais um pouco de profundidade, aquele bando lá de aves que já tinha aparecido antes. Babylon. Isso, os Babylon Rogues, isso. Dá profundidade pra caralho. É, porque eles apareceram lá, você sabia mais ou menos por que eles estavam ali, atrás das esmeraldas e tal, por que eles queriam ganhar o campeonato das pranchas lá. Mas só, aí quando você jogava ao lado deles, né, que quando você terminava o Riders, dava pra você jogar com o bando das aves também, os Babylon Rogues. E aí você entendia mais ou menos com as missões e tal, por que eles estavam ali, mas no Zero Gravity... Eles aprofundam um pouco mais isso, dão assim, um sentido a mais deles estarem ali, né? Uhum. E é só, eu tenho que dizer que a trilha do Zero Gravity é sensacional. Tá. Não que os outros Sonics não tenham uma trilha sensacional, mas esse em especial eu gosto muito. Veja bem. Uma das coisas mais interessantes eu acho dos spin-offs dos jogos do Sonic. Geralmente, quem gostou do Riders não gostou do Zero Gravity. E quem gostou do Zero Gravity não gostou do Wilder. Parece que eles modificaram a jogabilidade. Quem reclama do Zero Gravity fala que não tem mais aquele tubo. Sabe aquele tubo que a gente tem que usar pra passar? Dizem que é mais lento. Putz. E a maneira de ganhar tubo ficou mais chata, com um jogo mais burocrático. E já quem joga o Wilder reclama que daí ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. Não sei porque, parece que eles pegaram os feedbacks do Sonic Riders, ele é muito dinâmico e fizeram uma jogabilidade um pouquinho mais lenta. E os que não gostaram do Riders gostaram do Zero Gravity, e os Zero Gravity não gostaram do Riders. Vamos citar então, temos aqui outros amigos que estavam lá pra amizade, né? Sonic tem muitos amigos, né? Sim, ele é muito social. Muito ele social. É tipo o Roberto Carlos, tem 1 milhão de amigos. Muito sociável. Então, temos... Aqui tem introdução no que já tinha meio que secreto Shadow. A Blaze the Cat apareceu aqui, pegando fogo. O que é isso? Ele de novo. A Blaze the Cat, que depois ia se juntar ao Sonic Rush, né? Também tem isso? O Silver, aquele outro ouriço. Ah, não, o Silver é o... Falaremos mais depois. Ah, esse tá, que nojo, tá, depois. Então, Sonic Riders foi isso, né? Essas duas propostas tem pra Wii e Play 2. O ano passado, Julie, eu não lembro o nome do jogo, por favor, me ajudem aí, que tem o Riders do Kinect, não tem não, amigos? Sonic Free Riders. É, Sonic Free Riders. Eu joguei, é uma merda. Opa! Acabou, então. É isso aí. É fã de Sonic, levando muito a sério. Não, assim, é uma merda. Eu vou explicar por quê, pra não falarem que eu só falo mal por falar. O Kinect, ele não reconhece bem os movimentos. Você sério? De lado, ele não acredito. O Kinect Riders, tá falhando. Não do acredito. Free Riders, ele não reconhece bem. Você tem que jogar de lado, sabe? Porque, né, você tá numa prancha e tal, você tem que jogar de lado igual os personagens fazem, os personagens estão lá na tela. Só que, por você estar de lado, ele não reconhece bem os seus movimentos. Então, do que adianta? Isso que a GG tá falando faz sentido, porque o Free Riders, sim, foi um jogo mal avaliado. Quem falou mal do Free Riders falou exatamente do problema de controlar da curva da jogabilidade. Coisa que todos os outros Free Riders têm, que você tem que se acostumar. O Free Riders não ia ser diferente. Também, é porque, assim, você no controle, você tá lá controlando e tal. Então, tá na sua mão. Se você está usando seu corpo inteiro e o acessório não reconhece o seu corpo porque você está de lado, aí temos um problema. Isso é muito escroto, né? Pelo amor de Deus. Você tem que jogar de lado. Quando, por exemplo, o personagem vai fazer ele vai pra rampa e você tem que fazer uma manobra, se você quiser, no caso, você tem que abaixar esperar. Aí quando ele vai pra rampa, você pula e tipo vira pro outro lado e ele faz uma manobra sozinho lá na tela. Só que, como ele tem um delay dos comandos, nem sempre dá certo. E você nunca sabe o quanto vai ser esse delay. Não é à toa que esse jogo passou batido, pouca gente ouviu falar dele. É verdade. E então vamos deixar as pranchas de lado e vamos os heróis, Johnny. Os heróis do Japão. Mentira, é. Os heróis. Os heróis do Sonic, né? Em 2003, no AK-2004, foi lançado uma continuação, que não é continuação, né? Do nosso, mas nos mesmos moldes do nosso querido Adventure, o Sonic Heroes. Que ele foi o primeiro Sonic que saiu pra fora tudo. Saiu pra GameCube, saiu pra Play 2, saiu pra Xbox e pra computador, melhor plataforma. Isso aí. Eu preciso comentar que o Heroes tem os melhores comerciais de Sonic que eu já vi. Mas sempre são os melhores comerciais, as aberturas, as embalagens, as caixinhas, tudo melhor. É pra Sega Trolla, né? O Heroes em especial é muito legal. O link está no post. O link está no post do Ciclo Ciclando. Troll Face Sega. Que é um jogo de cooperação. Como assim, né? Tem o grupinho do Sonic, que é Sonic, o Tails e o Knuckles. Uhum. Tem um outro grupinho do Shadow, do... É, do, que é os Marginal, né? É os bandidos lá, o robôzinho. Não, no caso, assim, tem o grupo... Da velocidade. Isso. Tem o grupo escuro, né? Isso, que é do nosso amigo Sonic aí, Sonic Dark, Sonic do Escuro. Isso. Que tem o Shadow, a Rouge. Tamo junto. A Rouge de Bat. Tem também o robô agitando de novo. É um novo. 103 Ômega. Outro robô. É a evolução desse coisa. Pra quê? É porque eles não tinham quem colocar, quem não fosse o Robotnik, que pudesse ser a força, né? Esse então criaram robô, um robô. Ele é idêntico ao do Adventure. Pra que mudar o nome? Não, ele não é. Não é idêntico. Esse é o E123. Bom. Aprendam que, assim, na dúvida, que ser vamos criar? Mete um robô lá e deu. Calou, pronto. Pronto. Então temos a equipe do nosso do Sonic, né, que eu falei já. Temos a equipe escura do nosso amigo Dark Sonic, que a gente acabou de falar antes também. Tu chama de novo, sim. Temos a equipe rosa das amigas da GG, que é Amy Rose, a Cream the Rabbit, ou o Queijo, o Caos. O Cheese de Cal. Que é isso? E o Big the Cat agitando com as garotas, né? Isso aí. E também temos uma importante desse jogo do Sonic Heroes é a volta da equipe Chaotix, né? Ai, amo eles. Amo o Crocodilo. É muito bom. É uma equipe que... Sacanagem, não é possível. Marcou a... jogo. Essa equipe marcou a volta daquele jogo do Knuckles pro 32X, isso, né? Que é o Knuckles Chaotix. Amo aquele jogo lá. Quem são? Quem tá nessa equipe? Olha, veja. Tem o Vector, o Crocodilo. Charmy the Bee. É Spill. Camaleão. Camaleão Ninja. Calma aí, Ninja. Ó, sim. Que coisa linda, hein, Diego? É Caltix é a vida, né? Eu tô só acompanhando. E esse jacaré, o Vector, ele é meio rapper, né? Ele tem uma corrente de ouro. Exatamente. Nike, olha só. Meu preferido, o Vector, né? E eu prefiro o Vector do que os crocodilos do Donkey Kong, que são o goleiro no Mario Strike. Isso aí. Seria Vector um Kremlin que escapou? Nunca sabemos. Então, como eu tava falando, Sonic Heroes, ele é um jogo daquele de amizade. Tipo, jogo de amigos. Quem jogou Lost Vikings no Super Nintendo manja o que eu tô falando. Porque tu tem assim, tu tem vários personagens juntos e aí tu, cada... um pula trialto. Aí isso. Tu tem que ir lá, entrar com ele, tu pega ele, give it to me, leave it to me. Ele fala. Give it to me, leave it to me. E aí ele, tu vai lá, pula trialto. Ah, preciso um que voa, vai lá um que voa. Eu preciso um que quebra tudo a pau, dá soco, vai lá um que... E é assim, é na amizade, é um jogo da amizade, né? É um jogo de parcerias. Então, eu lembro que ele era um jogo muito bom, divertiu bastante, eu joguei bastante, ele era muito divertido, assim. Divertido. Ele é muito divertido, tirando os bugs. Só que eu ouvi uma vez um podcast do Dark Sonic, lá do Dark Sonic Forum, e ele falou que só a versão de PC não é bugada, né? A PC e GameCube são as duas que são tidas como as melhores. A do Xbox eu não tenho consciência, mas falam que é boa. A que eu tenho certeza que é ruim, pode jogar no lixo. Se você tiver esse CD, seja genérico, original, pode jogar pela janela, é a do PlayStation 2. Foi esse que eu joguei. É horrível. É horrível a versão do PlayStation 2. Tu jogou no videogame ou jogou pela janela, Diego? Tem muito bug. É assim, eu joguei a versão de PlayStation 2, foi a que eu mais joguei, inclusive, e ele é muito cheio de bug. Por exemplo, tem hora que seu personagem trava na parede, tem hora que seu personagem cai infinitamente e a fase não, sabe, ela não volta pra onde você, cara, você morre. Cara, eu não lembro disso. Deve ser que eu joguei pouco. Cada equipe tem a sua divisão, que nem no Riders, lá que a gente já falou. Tem Speed, Power e Fly, né? E no caso, por exemplo, cada um representa uma parte dessa, né, nas equipes. Por isso que são só 3 membros em cada equipe. Tem personagem demais? Tem. Só que essa é a graça, porque, por exemplo, e além do mais, se contribui com as dificuldades. Que, por exemplo, a equipe da Amy é a mais fácil, no caso, pra quem nunca jogou Sonic na vida e quer começar com as coisas mais simples e mais fáceis, joga com o time da Amy. A Amy é velocidade, o Big, como ele é grandão, ele representa a força, e a Cream, ela, como ela plana com aquelas orelhas dela, ela é fly, então ela voa. Então, mas eles são os mais fáceis, tanto que no tutorial você joga até com eles. Tem a equipe do Sonic, nível médio, dificuldade média, o do Shadow representa o mais difícil, e o Team Chaotix, eles representam uma coisa diferente. É diferente. Porque não é só você atravessar a fase até o fim e usando os poderes deles, não. É você fazer missões nas fases. Por exemplo, encontrar 10 caranguejos, libertar 3 coelhinhos. É tipo assim, é muito divertido porque é diferente, ele é a melhor equipe do jogo. Eu também concordo com a Gigi sobre a melhor equipe do jogo. Primeiro, a história deles é a melhor. Cada equipe tem uma história. Sim, verdade. A história deles é a melhor. Sonic Heroes, a reclamação que se tem dos fãs chatos e tal, ou não chatos, tanto faz. Mas a reclamação que se tem é que a história é simples. Aí eu remeto ao contexto do Sonic Heroes. É o primeiro jogo, o Dreamcast morreu, foi o primeiro jogo que a SEGA desenvolveu do zero pra multiplataforma. Então não poderia fazer um Sonic Adventure 3 com uma história tão profunda. Exato. Né? Teoricamente... Exatamente, porque o pessoal não... Por exemplo, eu comprei o Sonic Adventure 3. Tá, mas cadê o 2 e o 1? Não vou poder jogar? Então exatamente. Faz sentido eles lançarem um novo, embora a jogabilidade seja mais ou menos a mesma e tal, mas... Sim, é quase a mesma, só que tem essa variedade de personagens pra agradar... Vamos jogar assim, pra agradar todo mundo, né? É, no geral, é uma história simples e fechada. Sonic Heroes é um jogo ruim? Eu, meu voto, ele não. É... Não, não é. Ele é... Mais ou menos. Ele é legal. Sim. Legal. Sim. Fácil. A história do ciclo do Sonic começou no Sonic 2006. Por quê? Por causa do Shadow the Hedgehog. Até o Sonic Heroes estava bem. Eu também acho que é por aí. Eu acho que o que ficou complicado foi os acessos de amigos, aqueles comerciais que prometiam muito e entregavam mais ou menos, mas até aí tava legal. Vamos falar do ciclo agora, né? Que já entramos no negócio. O ciclo do Sonic começou por quê? Eles anunciavam uma coisa, todo mundo queria ou uma coisa revolucionária, tipo Mario 64, ou uma coisa que nem os antigos. E eles entregavam uma coisa diferente. Sim. Que não era ruim, mas os caras queriam... Todo mundo gosta de reclamar, né? Eles queriam outra coisa. E aí eles, não, vamos fazer um outro. E fazer um outro tão bom quanto o primeiro, ou melhor, assim, daquela outra versão, tipo Sonic Adventure, no caso, né? Ah, não, mas a gente queria que nem os antigos. Aí não, vamos fazer um... Ah, a gente queria um 3D melhor. Aí fizeram tipo Heroes, né? Uhum. Com todo esse esquema simples. E aí, aí o pessoal reclamou que tinha um monte de amigos. Tem um monte, como vocês acabaram de falar, né? Tem um monte de gente metida aí, mas nada que atrapalhe, sabe? É retroativo. Antes não se... Até Sonic Heroes não se falava muito disso, sabe? É verdade. Mas aí depois que veio, que o Sonic chegou lá no fundo do poço, aí começou. Aí já, pra chutar cachorro morto é... Aí começou a ciclar a partir daí, né? Porque o pessoal começou a reclamar... Não jogavam o Heroes e reclamavam que tinha muita gente. Tanto que, se vocês acompanharem o ciclo do Sonic, ele tem um pouco de mentira, porque os Sonics que saíram pra portáteis... Né, os Sonics todos são do Game Boy Advance, o Rush, eles são ótimos, tirando todos, Rivals, né? Tirando o Rivals, que eu joguei. É mesmo assim, né? E eles são ótimos, então o pessoal falava mal do Sonic, sendo que você ia jogar o bom do Sonic como eles queriam, que nem os antigos pra Game Boy Advance, e falavam mal dos outros, sabe? Achavam alguma porque coisa. Fã é chato, fã de Sonic é chato, é insuportável. Assim, no geral, são insuportáveis. Os fãs de Sonic são uma raça oriunda das viúvas do Dreamcast, não são? É a mesma raça. Que Não. São viúvas do Mega Drive ainda. É muito pior, meu amigo. Se não, entra no outro tipo de fã de Sonic, que é tão ruim quanto o classe extremista, que é o fanboy. O fanboy tá tudo bom. Sim. Ah, não, mas não tem, não, quase não vi bug, não. Era maravilhoso. são dois extremos, né? Ou tá tudo bom, ou tipo, ah, tá ruim, né? Porque, ah, no Mega Drive era maravilhoso, Mega Drive não tinha problema de física, no Adventure tem. Tipo, como assim você para pra analisar a física do jogo? Aqui a gente percebeu que o círculo tava tranquilo, não tinha nada de errado, né? Só alguns bugs, muitos amigos, mas dá pra levar. Até que... Aí a SEGA pensou... Eu tô aqui zoando, o pessoal tá reclamando, vou avacalhar. É, vou avacalhar. Vamos agitar. Vou agitar. Vou lançar um jogo do Sonic que não é do Sonic. Shadow Sombra Ouriço. Ouriço. Que foi lançado em 2005, né, pra GameCube, PlayStation 2 e Xbox, pela aquela, SEGA, né? Aquela pilha toda, né? E ele tem todo aquele esquema que é o primeiro jogo da série Sonic a utilizar armas. Ah, meu Deus do céu. Primeiro e único, eu acho, né? Sim, morreu aí já, né? Eu acho que esse aí, não sei porque não joguei o Next Gen, mas o pior, até depois, é esse. O Shadow? É apelativo, não tem o menor sentido. Arma? Por que uma arma? Ele tem uma moto, por que uma moto? Sabe? Me explica. A frase isso? Do Cass, por que uma moto? Por que uma moto, por né? Quê? Por quê? Tipo, eles correm já, eles são rápidos. O Sonic jogaram no lixo, sabe? Mas não faz sentido. Tipo assim, ó, tem aquele garotinho ali de 12 anos que gosta de GTA. Como eu tô aqui com um personagem que é muito bad boy, vamos botar ele com uma moto, com uma arma, correndo numa cidade, pronto. Definiu, Diego, tu definiu tudo. Tu Meu definiu Deus. O jogo. Não, pera, mas tem ainda, tem o plus. Tem bugs mais? Insuportáveis. Ah, bugs. Isso aí é o... Bugs insuportáveis e 30 finais. 30 finais. Oh, meu exatamente. Deus. Maçante. Aí tu faz a missão. Aí consegue o final. Aí assim, pô, podia facilitar um pouco assim, tá? Já que eu já fiz essa missão, deixa eu agora ir pelo caminho de baixo. Não. Vai fazendo o caminho tudo de novo. Pô, tá errado a história. Tá errado porque, tipo, até um meio que entra em paradoxo, até com algumas coisas que eles apresentaram na história do Shadow lá no Adventure 2. É horrível, sabe? Colocaram o Shadow como um alienígena e teve um pacto lá do Geralt com os alienígenas pra trazer o Shadow pro mundo e etc. E blá, blá, blá. É um aborto, horrível. É um aborto. Emo. Virou emo. De verdade. Virou emo. Deixaram o Shadow emo. Emo não, de patins de foguinho. É verdade. É assim, ironicamente, Shadow the Hedgehog tirou do vermelho. Foi um jogo que ajudou a tirar o Sega, a Sega vermelho. Deu muito. Onde? Nos Estados Unidos. Market lá, em específico pra lá, porque depois o cara chegou e declarou, o jogo declarou que não, foi visando o público americano, não foi os fãs, foi visando o público americano mesmo. É, então, faz sentido até eles terem visado o público americano, não, por isso colocaram uma moto, uma arma, porque, né, violência, o pessoal gosta disso. Mas essa aí é uma boa definição pra dizer qual foi o público que comprou esse jogo, né? Sim. E vendeu bem, né? Isso que é estranho. E como é que é a jogabilidade do negócio, né? Ruim. É igual o Sonic Adventure, não é? É corrida, você pode pegar uma arma, mas também não é o tempo todo. Você pode pegar uma moto. Tem aquilo de, por exemplo, você fazer ações boas. É tipo em Famous. Ou você faz ações boas, ou você faz ações más, ou você pode ser neutro também. Isso também ajuda a definir o final que você vai fazer. Aí, isso é interessante. Isso é interessante, mas é, como o jogo é muito cheio de bug, você não tem paciência pra fazer coisas boas. Isso é interessante, mas a história não ajuda. Porque assim, ele é continuação direta do Heroes, não é? Que o Shadow termina sem saber de onde ele veio e por que ele foi criado. Até porque ele é um clone lá no Heroes. E aí no Shadow ele começa tentando recuperar a memória dele. No Shadow the Hedgehog, no caso. Para os fãs de Sonic, pra mim, também foi uma merda. Não, é pra fã de Sonic é quase unânime. Tem alguns que são fanboys, mas até gente que não é fanboy, que gosta do jogo, consegue gostar. Soou totalmente a história. Acontece com todos os jogos isso, mas assim, a visão geral é que Shadow the Hedgehog... Ele jogou a essência do Sonic no lixo. Até Sonic Heroes a gente via essência. Sim. Ela morreu no Shadow the Hedgehog, então. Depois dele, do Shadow the Hedgehog, veio o Sonic Rush, que saiu pra Nintendo DS. E ele meio que tentou voltar às origens do Sonic, né? Esse Julie jogou bastante, né, Julie? Esse virei. É muito foda esse... Sonic Rush é muito bom que ele usa as duas telas, né? Ele é proveniente... Também. Ele foi lançado em 2005, né? Ele é proveniente de um demo, né? Que é o Sonic DS, que era um jogo 3D de corrida e tal do Sonic, mas que acabou não lançando. Eles fizeram em 2D o esquema. E é o Sonic e a Blaze the Cat ali agitando essa Blaze aí, chata. Uma coisa que eu gostei muito no Rush é que a história dele é fechada. É, a Blaze vem pra esse mundo, tá? Mas isso, ali isso. Mesmo se resolve. Não tem isso, mais. Isso, isso aí, sem frescura. Isso aí, saca? Isso aí. Então, ele é um jogo 2D que ele utiliza muito bem as duas telas, mas ele não utiliza o touchscreen, né? Ele usa só depois pra outras coisas, né? Ele utiliza mais na fase bônus. Isso. Mas mesmo assim, ele utiliza as duas telas e é legal, porque tu tá embaixo, assim, aí tu sobe num loop e tu tá lá em cima, assim. Isso, é verdade. É uma jogabilidade totalmente diferente de qualquer outro jogo, sabe? Esse negócio de duas telas, ele usou bem. Porque às vezes o Sonic é muito veloz aí, né, aqui nesse jogo, né? Como nos antigos. Então tu tá ali embaixo do dois loop, tu tá lá em cima e fica toda aquela tensão. É muito bacana. É o feeling dos antigos voltando, né? Isso. É o feeling dos antigos. Ele é um baita feeling. E ele tem aquele esquema das manobras, né? Tu pula assim, muito, e aí tu tem que apertar os botões e tu vai fazer mais manobras, tu ganha pontos, né? Porque isso. No final da fase tu acaba e conta os pontos e era isso. Isso aí, ó. Que os coisa pontos boa, ajuda, né, no rank que você ganha no fim da fase, né? Isso. Isso é mais pra quem liga pra essas coisas e tal, que é apostar com os amigos. Mas o Sonic Rush é incrível, é um dos melhores jogos que eu já joguei no DS, porque ele tem aquele feeling dos Sonics antigos, o Sonic é muito rápido, isso, tem as duas telas e tem músicas sensacionais. Por isso que eu tava falando antes, cara, porque enquanto o pessoal tava reclamando do ciclo ciclando, os deportados estavam detonando. E o Rush fez tanto sucesso que teve continuação, embora eu acho que não precisava. O Sonic teve o Sonic Rush Adventure, né, que não é o 2. Não precisava, mas não fez feio também. Isso, que é o mesmo jogo. Melhor do que o primeiro. Melhor que o Rush, na minha opinião. Eu também acho. Ele corrigiu, ele deixou a coisa mais polida. Não é mais aquela putaria de ficar fazendo manobra assim que tinha no primeiro, eles fizeram uma coisa mais organizada. Eu achava que não precisava, sabe? Eu acho que não precisava. Sair pelos mares, tinha os piratas. Isso, né? Mas o 2 tem essa putaria louca aí, né? No Adventure, Sonic Rush Adventure, desce sair pelos mares agitando aí. Que é pra usar o touchscreen, é uma desculpa pra usar o touchscreen, que no 1 não tem. Uma boa desculpa? É uma boa desculpa, e também como o Rush vendeu bem, fez sucesso, aliás, vamos fazer uma continuação, por que não, né? Mas eu acho ainda que tem muita conversa nesse troço aí. Ele podia só pegar e ir, deu, mas tudo bem. Então indicamos a todos, né, o Sonic Rush, quem curte os antigos aí. Sonic Rush é um ciclo que não ciclou, mas é ótimo, mas tem a Blaze, né? A Blaze é legal. O que eu acho legal da Blaze é que ela veio, fez a história e acabou. Isso. Apesar de terem trazido ela de novo no Adventure, por isso que eu acho que não precisava criar o Adventure, porque não tem por que trazer a Blaze de novo. Você defende que, tá, Sonic Rush é bom, mas é correria demais. Não é igual naquela plataforma. O que tem de reclamação e tem debates isso. longos e calorosos sobre isso. Por isso que eu detesto esses fãs do Sonic. Fãs de Sonic são incríveis, cara. Eles conseguem achar erro onde não tem. Eles procuram pelo em ovo. É sério. Uhum. Isso aí é o pessoal que comenta no Baixa Aqui Jogos. É isso aí. Eles entendem tudo. Não, sério. Entrem no Baixa Aqui Jogos e vejam os comentários. Vocês vão definir o que eu estou falando. Então, pra deixar esses... Os fãs já estavam de cara, né? Tinha essa pessoa que reclamando, a SEGA, vamos fazer um jogo pra esses caras reclamar mais ainda. Isso aí. Eu não tô feliz. Eu quero ver eles reclamar até dar com pau. Já que eles reclamam dos gráficos, né? Que tal no seu equipe de limitar o gráfico. Vamos fazer um gráfico foda. Bonito. Mas um jogo uma merda. Isso aí. Estamos falando do Sonic Next Gen. Sonic 2006. DGG Joga. Ele é o 15º aniversário do Sonic, né? Sonic fez 15 anos e foi o pior 15 anos que existe. Meu Deus. Pois é verdade. Tadinho do Sonic, eu esperava tanta festa de 15 anos dele, teve isso aí, né? Olha a loucura do jogo. Não, o jogo é uma viagem. Ele tem o Sonic, o Shadow, o novo personagem, o Silver. Silver do futuro? Sou do futuro. Vim do futuro pra avacalhar. Eu vou só dizer duas coisas. Tá, diga. Tem uma princesa que o Sonic salva, Chamas do Desastre. Elise. Aqui, ó, pessoal. A SEGA dizia que ia ter físicas muito reais pra combinar com o Ouriço, não sei o que. Veja só. Vamos tirar as fases especiais pra consertar o erro do Sonic Heroes, porque os fãs reclamaram, e bababá. Vamos continuar a história do Shadow, porque ele vai descobrir o passado. Não, mas aí que tá. O Sonic 2006, ele foi meio que um reboot de novo. Tudo. De novo. A ideia era fazer assim, ó. Assim como o Sonic Adventure foi um reboot dos clássicos, eles quiseram zerar a história. Zero. E vão fazer uma nova. Aí pegaram Final Fantasy ali e jogaram no Sonic. Diego, tu que é mestre nisso... Julie, eu não sei se é esse o jogo que o Diego mais gosta. Se é o Sonic 2006 ou Sonic Unleashed. Esses aí, eu não sei. Não sei, estou na dúvida. Diego, por favor, resume para nós o que é Sonic the Hedgehog para PlayStation 13 e Xbox 360. O Sonic 2006, a história, resuma como é que é o jogo. Olha só, eu não sei nem por onde começar, mas vou tentar. Meu Deus do céu. Ó, Final Fantasy, tá? Você começa ali, uma CG. Eles raptaram a equipe, sequestraram, bota uma CG de Final Fantasy. Depois você entra num jogo infernal de percorrer uma cidade sem mapa, procurando informações para chegar na fase de fato. Então aí tenta ser sandbox. Então você fica solto numa cidade europeia maruco. E não tem mapa. Você, ó, vá na fábrica achar a velha. Então você não sabe onde fica a fábrica, não sabe aonde fica a velha, não sabe pra onde ir. Vai procurando e procurando e procurando, e conversando, e diálogos que não acabam nunca. E aí você acha a velha e entra na fase. Aí corre, ok, de novo. Ache o velho. E é isso, ao infinito, girando. Não, pera, tem um detalhe que faz toda a diferença nesse jogo. Ah, por favor. Os bugs. De novo? Mas eles... Isso não é mais diferença, é padrão no Sonic. Isso, já é um personagem, mas eu vou estar de novo no Sonic Bug. Sonic Bug, o Sonic como você nunca viu. Muitos erros. Caindo do cenário. E a jogabilidade, então, é isso aí que o Diego falou, né? Tem que encontrar as pessoas, conversar. Ah, agora eu vou jogar uma fase. Aí tu joga uma fase velocíssima. Ah, mas vocês... Os bonitos, cheio de bug. Mas vocês são muito chatos, né? Aí o Diego reclamando. É que nem a vida real. Na vida real, tu tem um mapa pra saber onde é que tu vai. Tu não tem um mapa da cidade pra saber onde é que tu vai. Na vida real, tu tem que entrar na fábrica e falar com a velha. Tu tem que conversar com as pessoas um monte na rua pra saber onde é que fica as coisas. Vocês ficam reclamando disso. Olha, aí. É verdade. Quando eu tô com pressa pra ir no meu trabalho, eu entro numa fábrica e vou falar com uma velha. É o que eu faço. É horrível, assim. Eu nem lembro se tem uma velha mesmo, mas só pra simplificar, que é só isso. Você fica andando por um mapa gigante, sem mapa, e falando com pessoas e abrindo fases. Mas e detalhe, Diego? Mas tipo, tu faz isso em várias épocas do tempo, né? Isso. Chrono Cross ali, ó. Square. Porque a velha fala assim, no meu tempo, aí ele entra na fase no tempo dela. Sim, porque o Silver é muito do futuro. Ele é 200 anos, uma coisa assim, né? É que assim, tem a historinha lá que o Silver é do futuro, só que a realidade dele foi destruída, blá blá blá. O Dark Sonic zerou esse jogo e pode nos contar o que acontece no final. Ah, não, por favor, Dark Sonic. Se eu não zerei. Não. Alguém nesse mundo zerou. Jogar um pouco dele, é horrível. Horrível, cara. Você vai falar com as pessoas, ok, Lud. Lud, é verdade. Não, agora, parabéns pra quem conseguiu zerar esse jogo, né? Porque tem que ter muita paciência. Seguem no link um vídeo dos loadings do Sonic the Hedgehog. Tem o vídeo dos loadings? Sim, é um vídeo que tipo tem 10 minutos, tem uns 20 loadings. O jogo flui, né? Mas, ó, eu só consigo ver duas coisas legais nesse jogo. A trilha sonora e a aparência mais humana do Robotnik. Eu achei muito legal. Ah, eu discordo. Eu acho que quebrou, porque se era caricato, pra que claro. Botar ele como fosse um humano? Mas aí que tá. Eu não gostei do Sonic 2006 no geral. Pra mim, ele é um lixo de jogo. Tirando a trilha sonora. Mas, dentro do jogo, eu achei legal. Tipo, da proposta e tudo mais, eu achei legal aquela forma mais humana do Robotnik. Eu achei muito maneiro. Boring. Bonito, mas não é funcional. Não faz sentido. Exato, não é funcional. Não é funcional. É. Gente, eu quero saber onde é que entra a Princesa Elise. Me diga. Ah, claro. Chrono Trigger. Ela tem uma causa. Aí a Elise diz assim, ó, Sonic. O Sonic diz, tá, mulher, me dá aí a causa Esmeralda. Ela disse, vou te dar, mas vem aqui um pouquinho. Não, aí eles se dão uns pega. Quero ver se é azul também. É. Sonic é um ouriço. E no jogo ele tem quase o tamanho da Elise. Sim. É bizarro. E no final o cabeção, tipo, né? Morre lá e ela dá um beijo nele pra salvá-lo. Como assim? Eu disse. Ela queria ver se era azul também. Então, depois disso, gente tem Sonic de Wii. Sonic and the Secret Ring, era o Wii. Esses jogos do Wii, me expliquem a existência deles, eu não entendo até hoje. Aí a SEGA disse, vamos agitar com o Sonic. De novo, né? Again, mas é que tá, a proposta dos jogos de Wii, que é o Secret Ring e o Black Knight e tal, são todos, o Colors também tá incluso, são todos spin-off. Eu acho que a jogabilidade dele serviu como protótipo mesmo. Como eu falei antes, a do Adventure já foi o protótipo pro 3D, mas a do Secret Rings e Black Knight, eles aprimoraram ainda mais, e tem o plus do emote ainda. Sim, deram uma espada pra ele, Gegé, deram uma espada pra ele. Ah, misturaram com o Zelda, quer o quê? Não importa, deram uma espada, Julia, eu não vou falar sobre esse jogo, eu me recuso, deram não vou falar. Deram uma espada nesse, não foi no eu sei não, que isso, mas são os dois juntos. Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Bom, então, são spin-offs, storytelling, se eu não me engano, que eles chamam, que são baseados em histórias de livros, por exemplo. Esse Secret Ring é baseado no Mil e Uma Noites, isso. O Black Knight é na história do Rei Arthur. Isso aí. Pelo Secret Rings, que foi feito, tá, é um spin-off, ó, que foi feito pra testar o Wii. Apresentar o Sonic no Wii. Isso. Bom, exato. Ótimo. Depois fizeram, assim, não, vamos fazer agora um tematizado no Rei Arthur, fizeram o Sonic Black Knight. Uhum. Só que, diferentemente do A Mil e Uma Noites, que eles tentaram fazer algo, mesmo sendo spin-off, mais Sonic, Black Knight, eles chutaram o pau da barraca. Isso me deixa irritado, que eles levaram muito a sério, não é pra levar o Black Knight muito a sério. Exato, a não ser que você tinha 10 anos. Exato, obrigado, Dark Sonic. Agora, eu acho que, no geral... Os jogos de Wii, não, tipo, esses spin-offs no caso, não são pra ser levados a sério. Gente, pensem um pouquinho, tá? O que a gente tá falando. Eu sei que vocês ficam nervosos, fica complicado e eu me sinto sempre assim. Eu não tô nervosa. Tu tá nervosa, gente. Admito. Não, eu tô tentando colocar o meu ponto. Ah, tá sim. Caraca. Então ele é um jogo do Sonic com espada. E ele tem, ele é bem simples, ele é pros jovens... E tem o nosso querido Tommy Talarico nas compositores das canções, né? Maravilhosa, sim. Trilha, maravilhosa. Como você já falou. Mas é verdade, o Sonic sempre tem as músicas muito boas, desde o Michael Jackson, sim. Todos não. Ótimos. É verdade. Sim. Tommy Talarico arrasou na trilha. E esse jogo não é um jogo muito velho, hein? Ele é de 2009. Sim, então, o Dark Knight, sim. Black Knight. Só verdade. Que esses jogos, apesar de eles falarem, a proposta é diferente, tudo fez o ciclo ficar famoso, né? Sim. Tanto que já foi matéria do Checkpoint, do Diego, né? Ciclo do Sonic, ciclo estava ciclando, na Players o pessoal tem uma notícia sobre Sonic, o pessoal na Players fala, o ciclo está ciclando. Pois é, então, e seguindo do Black Knight, o Sonic voltou para os portáteis um pouquinho, PSP, com o Evils, né? Aí teve o Evils 1 e o Evils 2, porque eu não sei se o Evils 1 fez sucesso. Pra mim, ele não merecia ter feito sucesso porque ele é um jogo muito bobo, ele só pra encher linguiça mesmo. Uhum. Ele é assim, é um jogo de corrida. Só que Sonic já é corrida. Sim. Mas por que você vai fazer um jogo de corrida? Ah, não, mas vamos colocar ele contra os amiguinhos dele. Tá, então jogo de corrida é ele contra os amigos. E é isso, tipo, você tem que chegar no fim da fase antes do seu inimigo, só. Sabe o que é isso aí, GG? Isso aí me lembra aquele modo do Sonic 3, sabe? Que tu jogava em dois. Exato, cara. É a mesma coisa, sabe? Exato. É aquele versus, né? Do isso, dois, o versus do Sonic 3. Isso aí, é a mesma coisa. Só que, tipo, você pode pegar lá os negocinhos e atrapalhar seu amigo. Pode, tipo, usar os poderes lá. Que nem o Sonic tem aqueles spin dash, né? Aquele negócio tudo. Dá pra você usar no seu rival, né? Que tá lá na fase correndo com você. E só. Isso aí. Atrapalhar ele ao máximo possível, chegar no fim da fase antes dele. Saiu os dois, o Rivals 1 e o 2 saíram pra, ambos pra PSP. Isso. E eles têm aquele mesmo esquema do Sonic Rush, né? Que é aquele 3D, mas o jogo é em 2D, né? É, ele é 2.5D, né? 2.5, né? Então, Sonic Rivals é isso aí. Eu não joguei, não recomendável por GG. Tem este selo. E deve ser tão insignificante esse jogo que o pessoal não comenta. Não é? Isso. Eu nunca ouvi falar. Não, tanto que eu falei pro Lanzoni uma vez do Sonic Rush, né? Disse, o Sonic DDS é muito bom, tu tem que jogar e tal, tal, tal, tal. E aí eu falei, tem um Sonic pra PSP? Eu lembro até hoje. Ele, cara, eu acho que não. Se não tem Sonic pra PSP? E ele me olhou com uma cara, não. Eu disse, Balanzoni, se tiver e a gente não ficou sabendo, isso é muito triste, porque deve ser muito ruim. Sim, é verdade. E aí depois falou que tinha o Rivals, mas acho que ele nem jogou, aliás. Tem o Rivals, só que é tipo assim, ele é muito, muito, muito pra criança mesmo, sabe? Tipo, você tá lá com seu filho no metrô, tá esperando chegar lá no lugar, lá levando ela pra sogra no fim de semana, dá seu PSP pro seu filho e deixa ele se divertindo lá, que ele vai gostar. A faixa etária do jogo é Filhos no Metrô. Filhos no Metrô. Exato, Filhos no Metrô ou no trem. Então, o Sonic Rivals deixou mais uma vez os fãs chatos que a GG odeia de Sonic gente, nervosos. Inclusive a GG dessa vez. Não, isso. Ciclando o ciclo. A música do Ravels também é muito fraca também. Se a GG não gostou nem da música, vocês imaginem. Porra. Então. Não tinha nada que salvasse, né? É verdade. Então, já falando em não salvar nada. Ah, o jogo que Diego Domingues ama. Esse jogo. Olha, ele... esse eu não tenho. Olha, eu tô. Não, eu vou descrever Diego, isso pra vocês. Não, pera, o Diego vai me odiar. Esse é o jogo eu que... Eu gostei, a GG gosta, eu sei. Tá, esse pega. É o jogo que estreou... Eu vou tomar um café ali, depois eu volto. Falar sobre ele. Esse jogo estreou, pra mim, ele estreou porque eu acompanhei ele a full. Acompanhei ele na Play, acompanhei ele nos sites. Também. E ele ciclou a full. Ele foi o... Com certeza, esse foi o máximo, o ápice do ciclo. Sim. O ápice do ciclo. Sonic, um lixo. Sonic, um lixo. Não dá pra chamar de outra coisa. Sonic, um lixo. Como, eu vou lembrar como é que foi o ciclo. Vocês devem lembrar, vocês vão voltar à lembrança aqui. Estamos fazendo um novo Sonic para PlayStation 3, Wii, Play 2, tudo junto. Celular também. Tudo junto, sim. Xbox. E vai ser um Sonic nem das antigas, só vai ter o Sonic. Opa. É, só o Sonic. Os fãs felizes! Yeah! Caramba, que legal! Tudo legal! Finalmente, aí a SEGA viu, os fãs estão felizes, vamos lá agitar com eles de novo. Vai ter fases 2D que nem os antigos. Todo mundo feliz! Aí tinha uns fãs perdidos do Adventure. Pô, SEGA, faz umas fases 3D pra 3D nós. Também. Vamos fazer fase 3D também! E o pessoal já pensando. Não, tá bom demais, né? Tá bom demais. A SEGA vai aprontar alguma. É o jogo que a SEGA fez pra todo mundo que queria. Sem bug. Prometeram sem bug. Dessa vez é sem o bug junto, hein? E aí eles falaram: gente, não vai ter amigos. É isso aí! Todo mundo tri, feliz. Obrigado, Japão, agora vai. Todo mundo abraçado. Aí eles chegaram. Bom, é. O Sonic, vamos lançar esse vídeo, assistem esse vídeo, mas ele vira um lobisomem. De noite. De noite. Hã? Hã? Hã? A gente não avisou, mas esse jogo, quando ele vira um lobisomem, ele não vai pular. Ele vai ficar batendo nas pessoas e vai esticar os braços tipo o Dalsim. Hã? Ah, mas... É. Vai que é bom, né? É, pode ser. Aí, aí eles vieram amigos... Ele saiu dia 18 de novembro, né, para a maioria das plataformas. Eu tô morrendo. Para o Wii, Play 2 e para todas as plataformas do mundo. E saiu nesse dia, entregaram Sonic Unleashed. Sonic Unleashed. Não, bom. Mas peraí, o Unleashed ele tem sim pontos bons. Mas tem uma coisa que eu preciso comentar, eu preciso muito. Que o Sonic Unleashed é meio que dividido. A música é boa, é assim, né, GG? A música é ótima, como sempre, é maravilhosa. Só que a jogabilidade, no caso, o jogo em si, ele é meio que dividido entre versões PS2 e Wii e versões Xbox e PS3. Sim. Eu explico. Inclusive, uma curiosidade, muitas pessoas que jogaram do PS2 gostam mais do Sonic Unleashed do que as que jogaram no PS3 e Xbox. Caraca. Por quê? É, porque na jogabilidade do PS3 e Xbox tem um pequeno delay. E os controles não correspondem bem. Por isso, muita gente que avaliou essas versões falam mal do game. Só que aí que entra a injustiça, porque do Wii e PS2, os controles são perfeitos. A correspondência é muito boa. Bom, já isso é o mínimo que um jogo tem que ter, né? Por favor. Obrigado, Fuca. Acho assim, injusto você condenar o jogo inteiro por causa disso. Eu condeno. Não é injusto, justo. É muito justo. Então, o Air Hog é um lixo. Eu odeio ele, eu acho muito chato. Agora, as partes com o Sonic de dia, apesar de serem muito poucas, são muito boas. Eu não cansava de rejogar isso. As partes de dia pra pegar Rank S. Isso é o que o pessoal fala, né? Que as fases diurnas elas são muito boas. Tanto que eu lembro que eu vi um hack de Play 2, acho que foi, que só tem as fases de dia. O que vale a pena ser destacado é que há uma diferença gritante da versão do PlayStation 2 do Wii pra PlayStation 3 e Xbox 360. Sim, tem sim. Por quê? Porque pra não ficar tão curta do PlayStation 2 do Wii, eles focaram o jogo no Air Hog. Essa é a grande reclamação. A maioria das pessoas jogou Sonic Unleashed, PlayStation 2 e Wii. E reclamaram do jogo, é muito Air Hog. Realmente, você joga 3 minutos com Sonic e 10 minutos com Air Hog, o jogo inteiro. Mas é porque o jogo é focado. Agora você vai pro PlayStation 3 e Xbox 360, é outra coisa. Até o próprio Air Hog, na versão PlayStation 3 e Xbox 360, tem muito mais opções, as fases deles têm uns puzzles bem maneiro, tem mais dinâmico que até o próprio Hedgehog, versão Hedgehog, PlayStation 2 e Wii. Então, só que o problema da versão PS3 e Xbox também são os controles, por isso que muita gente fala muito mal do game, porque provavelmente jogou a versão de Xbox e PS3, isso eu tô falando de caso de jornalistas, porque os videogames de nova geração são mais acessíveis pra eles. Então, eles, obviamente, muitos deles jogaram a versão de PS3 e Xbox. E os controles dessas versões são horríveis. Eles não correspondem e eles têm delay. É horrível. Não, mas olha só, vocês estão. Ô, GG, é você que está ganhando da SEGA aí um por fora pra defender toda hora. O Xé tá defendendo. Vamos falar sério agora. Se esse do PS2 ele não foca no Sonic, né? 30 segundos, 2 horas, o lobo lá escroto. E se a versão da nova geração é o contrário, foca, mas te entrega um controle ferrado, então não há nada de bom no jogo. É verdade, é isso aí, acabou aí. Vai ser um bug gigante, tamanho de uma tora. É um personagem bug, não. Mas o que o Diego falou tem sentido até. Realmente, se você for considerar tudo, é uma merda mesmo. A Mikanish, eles tentam fazer uma história intrincada, com um grande vilão. Então, não. Mas peraí, a história do Unleashed é uma história cagada. Feita para o Unleashed e fechada no Unleashed. Não, eu sei, mas é uma merda mesmo. Fechada no Unleashed é ruim, sabe? É tipo, eu fico com a versão do celular. Cara, mas isso é um ponto positivo. Porque, por exemplo, se o Unleashed já gerou essa polêmica inteira, se deixasse em brecha para uma continuação, ia ser pior, sabe? Eu adoro quando eles fazem histórias fechadas assim, porque começou ali, criou ali, fechou ali, pronto, acabou. É tipo um episódio de Friends, né? Nunca mais vou ver o Hedgehog. Exato, muito obrigada. Já foi feito enquete. Você gostou do Hedgehog? Não gostou? Ninguém gostou. A maioria vota. Não, tudo bem, gostei do Sonic, do Hedgehog no Unleashed, mas que fique no Unleashed. Porque deu, é pro Unleashed, nada de Hedgehog. Ah, não. Até ver um vocês cara... Vocês estão ganhando muito por fora. Podemos ter o Hedgehog 2. Não! O Hedgehog novamente. Rapaz, os fãs já caíram no pau. Até quem gostou do Hedgehog, quem não gostou, né? Eu odiei o Hedgehog. Só que, pra eu precisar jogar o game até o fim, eu tive que encarar ele. O que que eu fiz? Vou pensar que isso aqui é o Knuckles. Pronto. Vocês são os malucos. Se vocês dissem que tem pessoa que gostou do bicho lá do lobo, mas odeia uma continuação, então não faz sentido, pô. Se fosse bom... Não, você não entendeu o que o Dark Sonic falou. Você não entendeu o que ele falou. Então me explique, por favor, porque estou ficando tudo muito confuso. O pessoal gosta desse lobo, mas não gosta. É no contexto da história ser fechada. É no contexto da história ser fechada. Sim, ela sim. Ela tem início, meio e fim. Ótimo, o Hedgehog foi ali, deu pra jogar. O Hedgehog foi criado no Unleashed. Pronto. Quem gostou dele, gostou só no Unleashed. Não tem por que fazer, sei lá, um Colors e colocar o Hedgehog. Sim, sim. Ficou claro. Ficou claro. Ficou muito embaçado pra mim, mas vamos seguir, porque... Vamos seguir, chega porque... Chega desse bicho aí, chega. O que aconteceu? O que que aconteceu, né? Vamos frisar que... O Sonic Unleashed tem a versão também para celular, que era para ser uma versão para DS. Sim. Que era uma versão parecidíssima com a de celular, que era toda 2D. Inclusive, gráficos 2D, não era? Você não sabia. É verdade. Sim, era para ser uma versão de DS, bem parecida com a de celular. E que era para ser totalmente 2D, todo pixel art, sabe? Era um negócio assim, bonito, assim. E aí, no final, foi cancelado. A versão de celular, o pessoal puxa o saco, por incrível que pareça. Diz que é um negócio, um joguinho de celular bem feito, assim. Tá, bom, mas é pra celular, então vamos continuar. Tem o lobo, continua. O ciclo chega. Alcançou o pico. Diego chega, concorda? Suca concorda? A desgraça não podia ser pior. Alcançou o pico. Eles desceram um pouquinho do pico com o Sonic Unleashed, mas mesmo assim tava lá em cima. E eles, a queda vai ser grande, gente. A queda vai ser grande. É uma montanha russa, hein? Olha lá, tá no ápice. Vamos com tudo agora. É. E aí eles estavam cagados. Aí eles, bom, vamos... Chegaram com a cabeça baixa, rabinho entre as pernas, com os espinhos baixados. Uhum. Gente, nós vamos lançar Sonic 4 igual dos velhos. Vai ser totalmente 2D, não vai ter amigos, só vai ter pulo. Eu já ouvi isso antes, hein? É. Não me enganam de novo, hein? E aí, nós vamos lançar assim, todo mundo, yeah! Não. E aí eles... Não, nós vamos fazer isso. Vamos lançar em vários episódios. Vai ser Sonic 4, episódio 1. Vai sair pra todos os videogames. Vocês imaginem o medo pra eles pensarem em lançar em episódios. O medo completo do fracasso, parte 20, né? E aí... Saiu, né? E aí eles ficaram... Vão, todo mundo ficou, bom, o ciclo vai ciclar, né? Vamos esperar. Vamos esperar vir os amigos. Não veio amigos. Opa. O ciclo vai ciclar, vai vir jogabilidade Sonic Adventure. Não veio. O pessoal ficou com esperança, o coração apertou forte. Agora aguenta coração, né? Vai ser todo 2D e tal, tal. Aguenta coração. Vamos lançar, gente. Peraí, não vai ter amigos? Não vai ter? Lançaram. Lançou. É um Sonic 2D que nem todo mundo pediu. Gráficos lindos, gráficos em HD, jogabilidade 2D. Música bonita que a gente gosta. Música bonita. Sim. Não, mas aí que tá. A música do 4, ela é legal, mas ela não é boa, não. Acho que uma ou duas músicas se salvam assim que você pode ouvir no loop, sabe? Esses fãs de Sonic são muito chatos, olha. OST de Sonic, no geral, você ouve no loop lá no Media Player e tal, ou Inamp, enfim. Você coloca no loop e fica lá ouvindo a tarde toda, assim, porque as músicas são muito boas. A do 4, não. Uma ou duas músicas só se salvam. Foi feito pela Jimps, essa produtora querida, porque a SEGA, o Sonic Team de segurizada, a gente não consegue fazer sem amigos. Você não consegue fazer sem estragar a jogabilidade e sem bug. Você não consegue. Façam vocês pra mim, os caras, tá bom. A gente não consegue tirar o bug da. A gente vai acabar estragando. A gente vai acabar estragando. Ele foi conhecido como Projeto Needle Mouse, né? Que foi, se vocês lembram do nosso cast antigo de Sonic, foi o primeiro nome do Sonic, né? Que era o Needle Mouse. E aí ele foi lançado para tudo: PSN, Xbox Live, WiiWare e para iPhone também. É, ele foi lançado só para download, né? Isso. Ele não é um jogo físico, né? Exato. Ele é um jogo virtual. Olha, ele é uma continuação direta do Sonic 3. Do Sonic Knuckles. É, Sonic Knuckles, isso. Fica junto, tipo. Tá, não, mas foi o que eu tinha falado antes. Algumas pessoas dizem que ele é uma continuação direta do Sonic Advance, mas eu não concordo. Porque não tem amigos, nada. Ele é um Sonic 4 e deu. É ele sozinho o jogo inteiro. Não, mas certamente o Knuckles e o Tails vão aparecer nos outros episódios quando sair, porque eu não sei quando vão sair o resto, né? É porque a SEGA, ela tá com esse hábito, infelizmente, de acatar as opiniões do público. Isso eu acho um ponto negativo até. Principalmente quando o jogo, assim, já é muito conhecido e gera muita polêmica. A Capcom tem feito isso com Resident Evil e tá aí. E tá, então, tá A SEGA tá fazendo isso e agora eles pegaram os feedbacks do episódio 1 e eles vão aplicar no episódio 2. E aí eu quero ver. Cara, eu vou falar... Eu acho o Sonic 4 ótimo. Eu acho o Sonic tudo que eles prometeram. A única coisinha que eu não gosto, mas que não me atrapalha, tá? Mas eu não gosto, que é uma coisa que simples, que eles simplesmente esqueceram. Pra mim, eles esqueceram de pôr. Foi que quando tu tá correndo e tu vira a bolinha, tu aperta pra baixo, ele não acelera, ele desacelera. Vocês lembram do Sonic antigos? Isso é problema de física que eles chamam. Tem problema de física no Sonic 4, as grandes físicas. É inegável, mas aí dizer que o jogo é ruim... Não! Se o jogo... O que tá? Condenar o jogo inteiro por causa de um detalhe desse? Por exemplo, a fase do cassino é maravilhosa. Foi a melhor fase do clássico, Sonic 4, né? Cassino é clássico. Não, mas o Sonic... Mas aquele negócio das cartinhas saindo da tela e ele, sabe, tipo, andando em cima das cartinhas pela fase, foda. Vou citar aqui, ó. Isso porque pra mim, quem fala mal do Sonic 4, a não ser esse negócio de correr ali que eu falei... Da física do porque tem em todos os outros, não sei porque eles tiraram, tá? É, isso é. Isso aí dele virar bolinha... o Sonic 4, ele tem fases ótimas, fases em HD que nem todo mundo quis. Não tem os amigos. Ele tem. É tudo que os caras pediram. Inimigo ali, os chefões, massa e tal. É o Sonic 1. É o Sonic 1 praticamente. Porque o Sonic 1 é o mais difícil que tem. Isso. É o Sonic. Bastante lembra o Sonic 1. Quem reclama é porque é chato. Deu. Sim. E se reclamar do jogo porque o Sonic tem o olho verde, vai pro inferno. Ah, vai. É, eles estão seguindo só o design novo, né? Não tem o quê? Sonic. Sonic tá usando lente. Tá usando lente. Tem um monte de guria que usa lente pra mudar a cor dos olhos. Qual é o problema do Sonic usar? Até o Sonic Knuckles, o Sonic tinha olho preto e tal. Era gordinho, baixinho. Aí, mas o 4 é a continuação do Sonic Knuckles. Por que ele tem olho verde? Ah, que jogo lixo. É que assim, ó. Muito da discussão do Sonic 4 vai exatamente desse, da proposta, da interpretação do que era pra ser o jogo. Por exemplo, a SEGA nunca disse que seria continuação. Ah, ela sempre deixou meio claro, pra mim, pelo menos sempre ficou claro que seria um jogo. Não é pra ser a jogabilidade igual, era pra ser adaptada. Até que a jogabilidade não é igual, mas ela dá pra ver que ela foi influenciada pelos clássicos. E é isso que eu achei o barato do Sonic 4. Mas tem gente que acha que não, que tinha que ser igual, já que não, a continuação é a continuação. Mas pô, são 16 anos, cara. Pois é. É, não é assim, tipo, ó. Se bem que hoje. Com certeza isso aí, mas por mim, pra, eu não vejo nenhum problema, e com certeza muitas pessoas não veem nenhum problema. Se ele for continuação direta, vamos citar que a SEGA chega aqui e diz, é continuação direta do Knuckles. E ele ficou magro com o olho verde, não tem problema. Não, não tem, gente. Deixa ele. Sim, deixa ele, né? Tem tanta gente aí que era gordinho, fica magro e põe lente. É um absurdo as pessoas, sabe, eu já vi gente falar, não, tipo, não tô inventando aqui, tem gente que fala que o jogo é ruim porque o Sonic tem olho verde, é um tanto absurdo. Que, cara, a SEGA tem que parar de ouvir os fãs, cara, porque eles meteram Sonic gordinho no Generations, não que seja ruim, adorei, achei carisma mil, mas eu não precisava. Achei ele tão fofinho. É, mas enfim, vamos continuar do 4, né, foi lançado um episódio, estamos esperando os outros, um jogo ótimo. Sim, não entregaram, tem tudo ainda do segundo episódio, mas o primeiro ele fez sucesso, sim. Sim. É, foi muito comprado e tal nas stores da vida aí, no iPhone. Foi. Então, a SEGA ganhou muito dinheiro com o Sonic, sim, 4. Muito. E eles Sonic estão. O 4 mereceu. Com certeza. E aí, o ciclo tinha parado de ciclar. Diego, estávamos no céu. Os fãs não sabem. O pessoal. Esperando, porque eu não joguei esse aí, então eu tô só vendo vocês, mas. Um dia, quem sabe. E aí, parou de ciclar mesmo? Parou? Parou. Isso. Porque parou de ciclar. Parou. Os fãs chatos do Sonic ficaram que nem aquele urso do pica-pau, né? Um do lado pro outro. Diego, vai sem medo. E aí, a SEGA disse, vamos lançar mais um Sonic só pra Wii. E o pessoal, Black Knight! De não, ele vai ser o quê? De novo não! Tchu-tchu-tchu! Aí a SEGA, não, nós vamos deixar pra Jimps, que fez o Sonic 4, o Sonic Rush, e eles vão fazer o que eles quiserem no Wii, e tal, e tal. E boa sorte. E aí eles começaram de novo a história do ciclo. Vai ter só o Sonic. Vai ser fase em 3D com 2D. Vai ser só pra Wii. O pessoal do Xbox 360 e do Play 3 já saíram fora. Não vamos mais agitar nessa bosta. Deixa eles. Vamos falar mal porque é do Wii e DS. Vamos falar mal. É da Nintendo, né? Vamos esperar sair pra falar mal, né? E aí... não sei o quê. Aí a SEGA chegou. Vai ser fases lindas, vai ser não sei o quê. Vai ser bem simples, vai ser divertido. Não vai ter esquema de historinha, blá, blá, blá, blá. E vai ter esses amigos coloridos. E por isso o pessoal já cagou. Mas isso. Eles não são amigos, eles são poderes pro Sonic. E vai virar lobo. Lobo? Lobinho colorido, não, né? Vai virar lobo. Aí eles falaram: não, ele vai virar uma broca, ele vai virar um laser, vai virar um foguete, ele vai virar um negócio que gira e um demônio. O pessoal. Desespero total, já, né? Fez cocô no chão e sentou em cima, né? Mas aí lançou, né? Em 11 de novembro de 2010, ó. Que pouquíssimo tempo atrás, lançaram Sonic Colors para o NDS. E para a surpresa de todos, e para a minha principalmente, é um bom jogo. É um ótimo jogo, não ciclou nem um pouquinho. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho, cara. Cara, é o meu Sonic 3D preferido. Um pouquinho, Diego. Um pouquinho, um dos mas. Melhores, porque é o Sonic sozinho, em fases lindas mesmo. As fases lindas. São lindas, a SEGA são lindas. Cumpriu. É o Sonic sozinho, com diversos poderes que você pode usar e tal, como os que você pode usar. É, você pode usar durante as fases. E é uma opção, né? Sozinho, ele tem o suporte do Tails, mas você não chega a jogar com o Tails. O Tails só ajuda ele na historinha e tal. E ele tem aquele feeling diferente. Ele é divertido, ele é dinâmico na medida certa. E ele é simples. Eu digo porque isso, o Colors, aí que tá. Ao contrário do Sonic 4, ao contrário do Sonic Unleashed, o debate do Colors foi um debate mais feliz. Menos afrescalhado, você quer dizer, isso. Assim, é que a história do Colors foi a seguinte: tá todo mundo em torno do Sonic 4 episódio 1, 4. Aí de repente, próximo pro Mai 3, eles chegaram e lançaram um clipe ali, um teaser trailer de. Muito bom, por sinal. Só com o Sonic, com os alienzinhos ali, os Whisps, né? Ninguém sabia o que era. Lançaram só aquilo, 30 segundos. Não deu pra ver nada, assim, a galera caiu de pau, assim, né? Aí sempre tem o do turma do deixadista, assim, ó, calma, gente, foi só 30 segundos. Não, pois nada. É, né? É, mas assim, foi um jogo que veio do nada, assim, ó, só chegou, cheguei. E foi lançado e fez sucesso. A SEGA não fez o marketing que vinha fazendo. Isso, mas, isso aí. Os caras lançaram. No geral, o Colors foi muito bem. É. No geral, tanto o DS quanto a versão do Wii foram muito bem, são muito bons. Mas assim, Diego, eu acho que a versão... Eu acho interessante, Diego, porque esse foi um Sonic do estilo o old style, uhum, com coisas novas, e eu acho que foi o melhor desse tipo, assim, tipo, é o que tem mais inovação, mas manteve o jeito antigo da coisa, assim, sabe? É que assim, ó, ambos, Sonic Unleashed e Sonic Colors, são plataformas. Ah, de novo, de Sonic Unleashed. Do Sonic Unleashed. Ambas são plataformas, só que o do Unleashed é focado em velocidade. O que eles fizeram no Colors foi focar na plataforma. Plataforma mesmo. Sim. Pular, usar o poder do Wisp pra incrementar novos locais. Ou seja, é algo mais... Mario. Não, que isso, que isso. Mario não tem tanta habilidade assim, não. Mas, não, mas, cara... Eita. Cara, eu acho que o Sonic Colors não tem isso de focar na plataforma, cara. Porque tem umas fases que tu passa elas em um minuto. Tipo, não, pega, não, vai pegando turbo, tu vai e deu. 4 e 5, os atos 4 e 5 sempre são umas piadas, assim, que é mais pra te brincar com o poder do Ito mesmo. Mas tem as fases que tu fica lá 5 minutos. Eu sempre digo, as fases, tem as fases do Sonic que tu morre, as outras não. Isso. Que é só umas que tu morre. Eu preciso falar duas coisas. Eu sei, esse foi o único Sonic dos mais novos que o círculo não ciclou. Deu muito certo o Sonic. E eu sei porque que ele falaram muito bem dele. Porque ele é o Sonic Restart, ele tem as cores do arco-íris, que lembra ursinhos carinhosos. Eu acho uma bobeira isso. Tem nada a ver. Isso aí, desculpa, de gente revoltada. Não, eu já ouvi isso também, mas é coisa de gente revoltada. Não, o jogo é muito bom, sim. Não... Caraca, o Diego não deixa nem eu brincar, cara. Tem papo. Ele tá falando sério. Tem papo. Sonic, não tem papo. Queremos montagem já de Sonic Colors e com Restart. Restart, por favor. Citar rapidinho, com toda a velocidade que pode se ter, dois pequenos jogos, o Sonic and Sega All-Stars Tênis. E o Sonic All-Stars Tênis? Sim. O Tênis eu nunca vi, nem sabia que tinha. E o Sonic and Sega All-Stars Racing. O Racing é horrível, ruim, péssimo. Eu vou falar bem rápido. Sonic and Sega All-Stars Tênis, Mario Tênis, com os personagens da Sega e do Sonic. Sim. Sonic and Sega All-Stars Racing, só o Six ama, né? Horrível. Mas é um jogo que enjoa muito fácil, muito não é que nem fácil. Mario Kart. Mario Kart tu joga várias vezes, tu sempre se diverte. Sonic All-Star Racing tu joga 10 vezes, tu nunca mais vai ver na vida. Horrível, chato demais. E ele é um Mario Kart do Sonic. Fim. Até o Shimuyo tem um kart, né? O Shimuyo tem uma moto, não é uma moto. Tem moto. Sim, a moto. Pelo amor de Deus. Tem o Alex Kidd, cara. Tem o Alex Kidd. Caraca, bota Alex Kidd e Shimuyo pra correr. Nostalgia total, alguém. Bom, o link está no post da introdução do jogo, que já... Mais ou menos o que é o jogo. O Sega vai ganhar, né, Diego? Introdução bonita. E o do tênis, o Sega All-Stars Tênis lá. Isso eu nunca vi. Ele é um Mario Tênis igual, assim, com os personagens da Sega. E tem umas minigames e blá blá blá. É bobinho e é. Mario Tênis, ganha 4, amo, hein? Isso. É que o detalhe, assim, ó. O jogo do tênis não é tão conhecido porque é só Sega All-Star Tênis, eu acho. Sega Tênis. Agora. O All-Star Racing é Sonic e Sega All-Star Racing. Isso, só pelo fato de eles terem colocado Sonic, ele é muito mais conhecido. É, como é que pode? Realmente, né? Poderia ser só Sega. Deveria ser, né? Só pelo fato de eles terem colocado Sonic no título, ficou mais conhecido. Mas ela vai fazer mais um Sonic, Junior. Isso. Ela vai fazer os fãs. Ligaram pro Lanzoni e perguntaram, Lanzoni, o que tu quer? Eu quero um jogo. Eu quero um jogo. Que nem os antigos, que 2D. Em HD, porque os fãs fizeram Sonic 2D em HD, tribom, eu quero um igual daquele. Isso aí. Com o Sonic gordinho sem olho verde. Balanzoni. A gente vai ter que pôr o Sonic verde, né, e tal. Olho então verde. Põe uns negócios tipo Sonic Adventure nas fases remake. Coloca tipo tudo junto. Põe assim, tudo. O que der. Eles fizeram isso aí. Mistura tudo. Sonic Generations pra comemorar os 20 anos do Sonic, né, que é nosso último jogo, que estamos finalizando o cast aqui. Já adianto que a música vai ser boa, hein, Gigi. Ele é um Sonic 2D em HD. que vai ter várias fases de vários Sonics 2D em versão HD, com os gráficos 3D, óbvio, 2.5, né? Lindo, maroto, e com o Sonic gordinho, pra quem reclamou. Agora eu quero ver quem vai reclamar, porque não tem o que reclamar nesse jogo. Ah, eu sinceramente não sei como é que vai ser esse jogo, eu não consigo imaginar na minha mente. Eu consigo, porque eu acho que vai ser parecido com o Color, só que vai ser separado esse troço. Será? É. E vai ter as fases 3D, igual do Sonic Adventure, mas eu achei muito parecida com os últimos Sonics, aí o Sonic Colors, os Daryl Hog da S-Jog Engine aí. E vai ter DLC do Lobo, mentira. Não. Porra. Que susto. Não faça isso. Até quando? Na realidade, tem fã reclamando do Generation. Do quê? Porque a jogabilidade do Sonic moderno, ela é mais voltada pra Sonic Colors e Sonic Unleashed. Ela é mais ou menos, tá, pelo que eu percebi, ela é mais ou menos um meio termo. Se você seguir pra uma linha da fase, você vai ter um jogo mais a la Unleashed. Se você seguir pra outra linha da fase, do Sonic moderno, vai ter uma linha mais Color. Entretanto, os defensores do Adventure não gostaram disso. Eles acham que a jogabilidade moderna tinha que ser como dos Adventure. Ou seja, não dá pra agradar todo mundo, nem o Generation vai conseguir. Caraca, não, quem vai. São esses fãs de Sonic? Eu tenho que entender. Quem são essas pessoas? Onde é que elas moram? São às vezes as pessoas que comentam no Baixa Aqui Jogos. É, deve ser, não, é possível. Não, isso é a nível mundial, gente. Não, não, não é brincadeira. Até Sonic não, Retro, não, é tudo Sonic fake. Stadium. É, pô. Eu sei que é nível mundial Dark Sonic, porque eu lembro que eu li. Bah, eu lembro que, eu acho que quando saiu o primeiro trailer do Sonic Colors, saiu num fórum italiano, alguma coisa assim, em francês. E eu li os comentários, né? E os caras reclamando, saca? Sim. Mesma coisa que aqui. Xingando em italiano, muito engraçado. É. Enfim. Não é diferente do resto do mundo aqui. Né? Gente maluca. Claro, né? Estamos esperando o Sonic Generations, que é o bolo do não. Sonic de 20 anos, que é o que os caras queriam. Os caras diziam, eu quero um bolo de morango. Saiu algum vídeo? Que vídeos temos de Generations? Temos vídeos de jogabilidades, Fuca. Eu não vi nada desse jogo ainda, só vi a capa do jogo. Eu achei o Sonic clássico tão bonitinho. Fofinho, né? A gente já falou. Ah, mas de jogabilidade tem na E3, pô, saiu vários vídeos. Saiu, vários. Verdade, na E3. Tem duas fases já reveladas, foi revelada a Green Hill, né? Essa aí foi a primeira e tal. E agora a Cityscape. É. Primeira fase do Adventure 2. E a versão de 3DS que vai sair também tem a Cassino Night Down Zone Beach. Do Sonic 2. Muito foda. Meu Deus. Mas, okay, eu só quero mas... pensar nisso. Todos os erros, tipo, junta todos os erros que tiveram no Sonic 4 Episódio 1 e joga pra lá. Tá horrível a jogabilidade. Dá pra ver no vídeo e a própria SEGA sabe disso. Então eles vão mudar ainda. Quem tá desenvolvendo é a Jimps. E tá bem feio o negócio lá. Ixi, eu vi só a fotinha. Quem fez preview que teve na E3, sabe, é impressionante ler assim, com algumas exceções, mas chego. A versão dos consoles tá ótimo, maravilhoso, perfeito e tal. Vai pro. Tudo que uma tem de boa, a outra tem de ruim. Mas a SEGA disse que tem ciência, que o desenvolvimento tá precoce. É, vamos esperar, né? Toda a ciência que tiveram nos últimos 10 anos. Tô avisando que. É, não tá tão bem assim. É. Mas se o ciclo ciclar em só um videogame, tá bom. Sim. Tá bom. É verdade. Então, amigos, vamos finalizar esse longo cast. Esse longo cast sobre Sonic. Polêmico, falamos... mamilos. Polêmico, Diego ficou muito bravo mamilos. Com o Lobinho. Eu fiquei bravo, mas já me acalmei já. Mas eu não fiquei bravo em momento nenhum, gente. Mas eu tô me divertindo tanto. Diego, eu tô contigo, eu também odeio o Lobo. Com todas as minhas forças. Daqui, entre nós. Quem gostou do Lobo? Quem? Você e o Laranja. Eu não gostei do Lobo! O Laranja. Eu gostei do... Assim, eu gostei das fases de dia, da jogabilidade, de dia, das músicas. Só do Lobo, não. Isso aí. Então, pra fechar, do Adventure, lá de 99 até hoje, qual foi o melhor? O ápice, contando de portátil e tudo. Adventure 2. Eu fico... Realmente fico entre meio o Sonic Advance 1 e o Sonic Colors. O Advance ou Adventure? Advance? O do GBA? A gente não falou do Advance. A gente não falou, eu não sei porque não botaram na lista, mas não vamos falar nada, só pros fãs virem encher o saco, saca? Sou do cast. Vocês não falaram do Advance. Boa. Pois é, a gente vai dar uma de SEGA aqui. Não, a gente tem que dar uma de SEGA e fazer merda de alguma coisa. Isso. Né? Depois a gente põe lá, que é fake. Bah, eu não sei, eu acho que a minha opinião vai ficar com a da GG. Eu não tenho nenhum que... De baita destaque, não, esse aqui eu posso dizer que é bacana. O Sonic 4, porque é old school, né? E os Adventures do Dreamcast, é isso aí. Adventure 2 acho que é o meu preferido até hoje. É, né? O meu também, o 2 Adventure lá de 2001, ainda continua sendo melhor, mais redondinho. Sim. Ah, e menção honrosa pro Colors, né? Menção honrosa. E sim, tu... e Dark sim, Sonic, qual que é o teu? Sonic Escuro, fala. Fala, Dark. Ah, é Sonic Colors, por causa do Spikes, aquele rosinha que ele gira. Ah, que legal. Bom argumento. Então, isso, né? Então tá. Vocês ouvintes também, comentem qual foi o Sonic de vocês, né? Desde o Adventure até agora, né? E antes de falar mal do Sonic, falam qual você. Faça uma lista, qual que eu joguei. Mas joguei isso. Mais de 10 minutos. Isso aí. Aí vocês vão poder falar mal. É. Tá, gurizada, ficamos com mais um Super Controle Podcast na velocidade depois, máxima do Sonic. Agradecemos a Gigi mais uma vez, se apresenta ao Diego, né? E ao Dark Sonic, nosso convidado de Floripa. Dark Sonic, faz jabá aí, meu. Obrigado pelo. Adorei fazer parte do podcast. Interessante se foi assim um debate destrutivo. Com certeza. Eu já participei. Quem quiser saber, eu tô fazendo aí a cobertura do Sonic Generations aí. Na Sonic Zone, eu tô fazendo a cobertura do Sonic Generations bonitinha, com vídeos. E que tem um site num caráter assim mais opinante. Eu não sou só de colocar notícia, eu gosto de comentar sobre ela. Se você concorda com o que eu escrevi, bem, se não concorda. Mas é que eu acho bem legal no Dark Sonic lá no site. No Sonic Zone, no caso, é isso, ele não posta só notícia, tem muito artigo legal lá, tem podcasts também pequenos que você faz. Os minicasts. É muito bom, muito bom. Eu ouvi também e pesquisei bastante lá para escrever também. Tem aqui o que a gente tinha do gameplay, já tá no ar, cheio de comentários. Uhum. Bacana, merece a visita. Sim. Então finalizamos mais um aqui, vamos convidar nossos amigos aqui. O Vector. O Vector, o Six, o Lanzoni, o Frajola, o Ick the Cat, o Big, Blaze Big the Cat. Cat. Todos amigos aqui. Isso. Então tá, gurizada, até o próximo Super Controle Podcast. Valeu. Abaiô. Um beijo. Valeu.